Então vamos lá. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Hoje eu queria começar colocando algumas considerações que eu acho que são fundamentais para um bom ingresso no estudo da lógica. Se bem que nós já entramos no estudo da lógica, mas antes de passar propriamente a técnica silogística que nós devemos usar nas próximas aulas, tem uma série de providências iniciais que têm que ser tomadas. E eu cada vez mais acho que essas providências são necessárias. Vê que no livro famoso Didascalicon, de Hugo de São Vítor, ele coloca a lógica como uma coisa que deveria estar no começo do ensino. Mas eu vejo que naquela época podia ser assim, mas hoje as condições são muito diferentes. Nós não podemos esquecer que aquele público ao qual Hugo São Vítor se dirigia era já um pessoal que compartilhava de uma série de experiências espirituais que eram comuns, aquilo constituía o fundo da percepção do mundo deles. Tá certo? Então não havia muito o que discutir ali, você tinha uma homogeneidade cultural muito grande na época, e você estava ali no coração da Europa cristã, que era a França. Hoje em dia nós não temos mais essas condições, quer dizer, o fundo de experiência, o fundo de vivência interior e exterior do qual nós partimos é completamente diferente, é muito fragmentado, e se você tenta construir um edifício de raciocínio lógico em cima desse tipo desse fundo, você se dá muito mal. Então, eu acho que hoje nós temos que insistir muito mais nos aspectos que dizem respeito à percepção e ao aspecto psicológico e existencial das coisas. E, sem isso, o estudo da lógica arrisca consolidar uma monstruosidade. Nós não podemos esquecer que a lógica funciona como na alquimia funciona o enxofre. Na alquimia você tem três substâncias que são o mercúrio, o enxofre e o sal. Quer dizer, o mercúrio representa, vamos dizer, aquele fundo caótico da matéria-prima que vai ser transformada. O enxofre é aquilo que é o elemento que fixa e que dá uma forma, tá certo? Formando então o sal, que seria já o cristal perfeito. Então, a lógica é esse elemento fixante, estruturante. Mas nem tudo merece ser estruturado, evidentemente. Tem muita coisa que teria que ser dissolvida. Então, primeiro, nós temos que trabalhar numa esfera mais, podemos dizer, mais rudimentar, ao mesmo tempo mais profunda do conhecimento humano. Então, eu queria colocar aqui em questão o que é propriamente o pensar, o que é que acontece quando nós pensamos. Tá certo? Para isso, eu recolhi uma série de dados aqui que eu tirei de um livro que se chama Your Eternal Self. O autor chama-se R. Craig Hogan. O livro começa com um repertório de dados científicos muito importantes e depois, da segunda metade, ele tira lá umas conclusões teológicas absolutamente desastrosas. Então, podemos esquecer a segunda parte, mas os fatos valem por si, e nós nos permitiremos, evidentemente, partindo dele, tirar nossas próprias conclusões. A ideia do Hogan é fundamentar o conceito da vida após a morte, partindo desses dados. Nós não vamos chegar a esse ponto, nem é isso que nos interessa aqui. Mas o que nós podemos fazer é colocar ser mais modesto nas nossas conclusões, que vamos tirar a partir desses fatos, e adquirir algumas certezas fundamentais, que não irão tão longe quanto ele pretendeu ir, mas que formarão a base sólida para o que vai se seguir no curso. Eu vou ter que ler isso aqui. Claro que eu vou colocar o texto traduzido aqui, gentilmente, pelo Alessandro, colocar à disposição de vocês na parte do seminário, mas eu vou ter que ler aqui. A coisa é bastante comprida, mas eu não vejo outra solução senão ler pelo menos alguns pedaços. Depois nós colocamos o texto inteiro lá. Então ele começa assim: a cada dia cerca de 50 bilhões de células do corpo são substituídas, o que resulta num corpo novo a cada ano. O corpo é só temporário. Elas não podem ser quem tu és. A cada segundo, 500 mil células do teu corpo morrem e são substituídas. Então, nossa conversa terá de ser breve. Muito de ti terá morrido antes de terminar de falar. Com quem estou falando quando falo contigo? Não com o teu cérebro, é certo. Ele não passa de uma coleção de gordura e proteína, composta de 85% de água, comprimida dentro do recinto escuro do teu crânio. Entre 50 e 100 mil células cerebrais morrem a cada dia. Tu não és o teu corpo. Teu corpo está em constante mudança. Stephen Pratt, do Instituto de Patologia da Universidade Friedrich Schiller, na Alemanha, assim resumiu a pesquisa a respeito de corpo e mente. Aspas. Não obstante, todos esses experimentos e descrições dos processos de ativação cerebral não explicam como a atividade neuronal pode ser causa da consciência. De maneira semelhante, todas as tentativas empreendidas para especificar os mecanismos neurológicos da consciência em termos de processamento neurobiológico de informações e mesmo as teorias sociais da consciência não conseguiram provar essa relação causal. Fecha aspas. Sir John Maddox, ex-editor-chefe da renomada revista Nature, apresentou o seguinte sumário do nosso conhecimento a respeito da consciência na edição de dezembro de 1999 da Scientific American. Aspas. Ninguém entende como as decisões se formam ou como a imaginação é liberada. Em que consiste a consciência ou como ela deveria ser definida são outras questões igualmente enigmáticas. Apesar do sucesso maravilhoso da neurociência no século passado, parecemos estar tão longe de entender os processos cognitivos como estávamos há 100 anos, fecha aspas. Stuart Hameroff, doutor em medicina e renomado pesquisador em neurociência do Departamento de Anestesiologia do Centro de Ciências da Saúde do Arizona, escreveu, aspas, a maior parte das explicações representam o cérebro como um computador. No entanto, tal abordagem não consegue explicar por que temos sentimentos e consciência, uma vida interior. Assim, não sabemos como o cérebro produz a consciência, fecha aspas. Dr. David Presti, professor de neurobiologia da Universidade de Califórnia, Berkeley, afirmou que, aspas, pouco progresso foi alcançado no entendimento científico dos fenômenos mentais, fecha aspas. Dr. David J. Chalmers, diretor do Instituto de Estudos da Consciência da Universidade Nacional da Austrália, disse na Scientific American, a consciência, a experiência subjetiva de um eu interior, pode ser um fenômeno que estará sempre fora do alcance da neurociência, fecha aspas. Outros pesquisadores relatam que os esforços de localização de memórias no cérebro não têm tido sucesso algum. Carl Lashley escreveu, aspas, a memória deveria ser impossível, no entanto, ela existe, fecha aspas. Brian Boycott afirma, a localização da memória no cérebro parece ser todos os lugares e lugar nenhum, fecha aspas. Muitos cientistas estão sugerindo que tua mente não está no teu cérebro. O Dr. Sam Parnia, médico do Hospital Geral de Southampton, na Inglaterra, diz, aspas, o cérebro de fato não é capaz de produzir o fenômeno subjetivo do pensamento, fecha aspas. Simon Berkovich, professor de engenharia e ciência aplicada do Departamento de Ciência da Computação na Universidade de George Washington, escreve, aspas, o cérebro é mero transmissor e receptor de informações, mas não o lugar principal para armazenamento e processamento de informação, isto é, memórias, fecha aspas. O médico Stanislaw Grof, psicanalista freudiano e professor assistente de psiquiatria na Faculdade de Medicina da Universidade Johns Hopkins, resumiu a conclusão a que chegou depois de toda uma vida dedicada a estudar a mente e o cérebro. Aspas. A minha primeira ideia era de que a consciência tinha de estar conectada ao cérebro. Hoje chego à conclusão de que ela não deriva do cérebro. Nesse sentido, minha conclusão vem dar apoio àquilo em que Aldous Huxley acreditava. Ele chegou à conclusão de que talvez o cérebro haja como uma válvula de redução, a qual, na verdade, nos protege do excesso de absorção de informação cósmica. Não acho que se possa localizar a fonte da consciência. Estou bastante seguro de que ela não está no cérebro, não dentro do crânio. De acordo com a minha experiência, na verdade, ela estaria para além do tempo e do espaço, não sendo, portanto, localizável. Na realidade, tu chegas à fonte da consciência quando dissolves quaisquer categorias que implicam separação, individualidade, tempo, espaço e assim por diante. Tu apenas a experimentas como uma presença, fecha aspas. Sir John Eccles, Prêmio Nobel de Medicina, concluiu, a mente é uma entidade separada do cérebro e processos mentais não podem ser reduzidos a processos neuroquímicos do cérebro, mas ao contrário, estes últimos é que são dirigidos pelos processos mentais e seria possível conceber a existência da mente sem o cérebro, fecha aspas. Sir Cyril Burt, eminente historiador da ciência, O cérebro não é um órgão que gera consciência, mas é um instrumento desenvolvido para transmitir e limitar os processos da consciência e da atenção consciente, de modo a restringi-los àqueles aspectos do ambiente material que são cruciais para o sucesso mundano do indivíduo neste ou naquele momento. Fecha aspas. Wardell Penfield resumiu suas conclusões da seguinte maneira: nenhuma das ações que atribuímos à mente foi iniciada por estimulação por eletrodos ou descarga epiléptica. Se houvesse um mecanismo no cérebro capaz de fazer o que a mente faz, seria de se esperar que tal mecanismo trairia sua presença de uma maneira convincente através de indícios melhores a ser obtidos pela ativação epiléptica ou por eletrodos. A mente, escreve ele, exerce seu impacto sobre o cérebro, mas ela não está no cérebro. Pin van Lommel, cardiologista, autor de um artigo na revista médica Lancet, publicado em dezembro de 2001, afirma que é impossível para o cérebro armazenar tudo o que alguém pensa e experimenta durante a vida. Para fazê-lo, uma velocidade de processamento de 1024 bits por segundo seria necessário. A simples atividade de assistir televisão por uma hora já seria demais para os nossos cérebros. Pois, para que as memórias pudessem permanecer ao longo de 50 ou 60 anos, as células cerebrais teriam de permanecer as mesmas desde o momento quando as memórias foram criadas, mas isso não acontece, já que as células cerebrais são substituídas regularmente. Algumas fontes estimam que de 50 mil a 100 mil células cerebrais morrem todos os dias. Dean Radin cita Paul A. Weiss, do Instituto de Biologia Experimental de Viena. E, no entanto, apesar da incessante mudança de detalhe naquela vasta população de elementos, nossos padrões básicos de comportamento, nossas memórias, nossa ciência de existência integral como indivíduo, retém as suas continuidades unitárias de padrão. Aqui, um relato publicado pela agência Reuters em 19 de julho de 2007. O escaneamento do cérebro de um homem de 44 anos mostrou que uma câmara preenchida de fluido, chamada ventrículo, tomou conta da maior parte do espaço do seu crânio, deixando pouco mais de uma delgada lâmina de tecido cerebral efetivo. Ele era um homem casado, pai de duas crianças e trabalhava como funcionário público, normalmente. As pessoas conseguem ver, ouvir, sentir cheiro, gosto e toque das coisas sem usar o cérebro. O governo americano acredita que a capacidade de visão remota existe. Por várias décadas, no fim do século XX, a CIA manteve um programa de visão remota chamado Operação Portal Estelar, o qual tentava empregar pessoas dotadas de capacidade de visão remota para espionar os soviéticos. O programa teve resultados notáveis. As agências do governo encarregaram um estudo de pesquisa de Stanford da condução de 154 experimentos com 26 mil testes separados ao longo de 16 anos. Ao fim desse período de testes, o Dr. Edwin May liderou uma equipe de pesquisadores que analisou os experimentos e entregou um relatório para o governo. Eles concluíram que a probabilidade de que aquilo que as pessoas dotadas de visão remota descreviam, quando se concentravam num algo colocado num local distante, fosse o resultado da mera conjetura, era de menos de 1 para 1 quintilhão, 10 elevado a 18. A única explicação era que essas pessoas estavam realmente vendo sem usar os olhos, não importando quão longe o alvo se encontrasse. Jessica Utz, professora da Divisão de Estatística da Universidade da Califórnia, no campus da cidade de Davis, preparou um relatório avaliando as provas estatísticas da capacidade de visão remota. A cognição anômala, visão remota, é possível e está demonstrada. O fenômeno foi reproduzido em diferentes formas em vários laboratórios e culturas. Ninguém que tenha examinado o conjunto dos dados provenientes de todos os laboratórios foi capaz de sugerir até a presente data que tenha ocorrido algum presente problema metodológico ou estatístico e que explicaria então os resultados maiores e mais consistentes. Fontes confiáveis envolvidas nos projetos do governo relacionados à visão remota concordam que o fenômeno ocorreu conforme o descrito. Se a pessoa não acredita na realidade da capacidade de visão remota é porque não estudou o assunto. Peraí, quem disse isso? Um agente da CIA incumbido do trabalho com as pessoas dotadas de visão remota. Não. Se a pessoa não acredita na realidade da capacidade de visão remota, é porque não estudou o assunto. General Edmund Thompson, chefe assistente do Estado-Maior do Exército Americano, 1977-1981. O laboratório de pesquisas de anomalias da engenharia da Universidade de Princeton começou a conduzir seus próprios estudos acerca da capacidade de visão remota em 1978. Durante 334 testes, Pessoas dotadas de visão remota foram capazes de descrever a localização de uma pessoa em detalhes. A probabilidade de que as descrições resultassem de meras conjeturas era de menos de 1 para 100 bilhões. Os dados que mostram que a visão remota é um fenômeno comum são acachapantes. O significado disso é que a mente não está no cérebro, ela não está presa na caixa óssea do crânio. Bom, aqui tem vários detalhes que nós podemos... pular. Aqui. Pessoas cegas, cujo cérebro não é capaz de processar imagens visuais, são capazes de ver durante experiências de quase-morte e durante experiências extracorpóreas. Cegos, incluindo cegos de nascença, são capazes de enxergar durante experiências de quase-morte e experiências extracorpóreas. O Dr. Kenneth Ring, professor emérito de psicologia da Universidade de Connecticut, juntamente com Sharon Cooper, entrevistou 31 pessoas cegas ou com visão debilitada que passaram por experiências de quase-morte e tiveram experiências extracorpóreas. Ele descobriu que 80% delas relataram experiências visuais, algumas delas com bastante detalhes. Dr. Larry Dossey, ex-chefe de pessoal do Hospital Médico da cidade de Dallas, descreve este caso com uma mulher cega de nascença que conseguiu enxergar com clareza durante uma experiência de quase morte. Aspas. Durante a cirurgia, o coração de Sarah parou de bater. Quando ela acordou, ela tinha uma recordação clara e detalhada da conversação frenética dos cirurgiões e enfermeiros durante a sua parada cardíaca. A disposição da sala de operações, os rabiscos no quadro de agendamento da cirurgia no saguão do lado de fora, a cor dos lençóis cobrindo a mesa de operações, o corte de cabelo da enfermeira-chefe do centro cirúrgico, os nomes dos cirurgiões que descansavam na sala dos médicos no fim do corredor, e mesmo o fato corriqueiro de que a anestesiologista naquele dia havia colocado duas meias diferentes. Embora estivesse completamente anestesiada e inconsciente durante a cirurgia e a parada cardíaca, ela tinha conhecimento de tudo isso. Porém, o que tornava a visão de Sarah ainda mais incrível era o fato de que ela era cega de nascença. Bom, aí é o caso de parada cardíaca, mas teve caso pior ainda, em que as pessoas relatam também esse tipo, mesmo tipo de visões, onde não há nenhuma atividade, onde não se registra nenhuma atividade cerebral. Quer dizer, atualmente o conceito de morte é quando o cérebro para. Mas o cérebro para e a pessoa continua vendo e vê, mesmo que seja cega de nascença. Aqui tem vários casos. Bom, eu não preciso ler todos aqui, nós já sabemos. Ora, basta que existisse um único caso desse tipo em que um sujeito cego de nascença, anestesiado e clinicamente morto, enxerga não apenas o que está na sala, mas o que está na sala ao lado e descreve tudo com detalhes. Basta que isso tenha acontecido uma única vez para você ter a prova irretorquível de que a relação entre consciência e cérebro não é uma relação de efeito e causa. É alguma outra coisa completamente diferente. Então, nós temos que partir desses fatos. Eu acho que tentar provar vida após a morte com base nesses fatos, eu acho que é inteiramente desnecessário. O que é necessário é entender o que é a sua verdadeira identidade. O que você quer dizer quando você fala eu? Isso quer dizer, se a sua consciência não está localizada no seu cérebro, se ela não depende do seu cérebro, e mais ainda, se ela não depende de espaço-tempo, então nós temos aqui um grave problema. Fora do espaço-tempo, né? Qual a referência que eu tenho para poder usar a palavra eu, para poder ter uma identidade? Porque nas condições de espaço-tempo que nós vivemos, nós nos referimos ao nosso corpo. Quer dizer, quando eu falo eu estou me referindo a alguém que ocupa um lugar no espaço. Se você fizer a abstração do espaço, aonde está esse centro ao qual você se refere quando você diz eu? Você não pode dizer que você está aqui ou que você está lá. Tá certo? Então, qual é o foco? Onde está esse foco? Entende a pergunta? Quer dizer, isso, esses dados todos, em vez de resolver alguma coisa, eles nos criam um problema terrível. Não é isso? Então, nas condições de espaço-tempo em que nós vivemos, nós sempre temos esta base espacial na qual nós podemos reportar tudo aquilo que nós queremos dizer com a palavra eu. Se eu digo, eu fiz isto, eu fiz aquilo, tá certo? Eu estou me referindo a uma ação que eu cometi em determinado lugar do espaço, em determinado instante do tempo. Né? Se eu digo, eu penso isto, eu penso aquilo, tá certo? Eu sei onde estou quando estou pensando. Quer dizer que, mesmo nas ações mais abstratas e extracorpóreas que você possa imaginar, você sempre tem este centro, né, que constitui, então, quer dizer, o polo de referência da sua subjetividade. Se a mente é capaz de trabalhar fora do espaço-tempo, tá certo? E eu creio que esses fatos todos comprovam isso de maneira que seria até estupidez continuar discutindo. Então, aí nós temos um problema. Você imagina várias entidades extracorpóreas, não corpóreas, não espaciais e não temporais, dialogando entre si. Então, você tem um eu e tem um tu. Mas onde está cada um? Como que eles se reconhecem? No que consiste, no que pode consistir a identidade de entidades não só extracorpóreas, mas extraespaciais e extratemporais? Eu creio que essa é uma das questões mais difíceis, porque por um lado você tem o fato não há como ser negado, né? A ideia de que o cérebro produz a consciência pode ser considerada um simples mito, uma lenda cultural que durou durante algum tempo. E hoje nós temos, a certeza absoluta de que o nosso verdadeiro eu, ele não está no corpo. Nós temos uma identidade extracorpórea. E ao contrário, o corpo parece ser uma parte, ou uma cristalização provisória dessa identidade. E este corpo, em algum momento, nós perderemos. Se teremos outro numa outra vida, né, a ressurreição dos corpos, bom, é uma questão que nós sabemos por matéria de fé. Não temos nenhuma prova disso. Mas que temos uma existência extracorpórea, bom, isso aí não tem mais como negar. Tá certo? E mesmo supondo-se que você venha a ter um outro corpo, mesmo supondo-se a ressurreição dos corpos, há um intervalo. Quer dizer, a ressurreição do corpo não pode ser imediata. Então, como é que estas entidades extracorpóreas, não espaciais e não temporais, se reconhecem não só umas às outras, como também a si mesmas? A que elas se referem? Qual é, a estrutura permanente que elas têm? Porque nós, mesmo que o nosso corpo esteja continuamente sendo alterado, mesmo que as suas células mudem, a sua estrutura permanece, a sua forma permanece, e essa forma ocupa um lugar no espaço e é reconhecível. Tá certo? E se nós não tivéssemos essa forma? Vocês conseguem se imaginar num não espaço e ainda se reconhecendo uns aos outros e talvez se reconhecendo até com mais clareza? Porque a característica dessas experiências de quase morte e visão superespacial, etc., é extrema clareza. Elas não têm nenhuma semelhança com delírios psicóticos, nada, tudo muito claro, muito ordenado, e as pessoas relatam que elas ficaram extraordinariamente inteligentes durante esse período, que tudo elas percebiam, com uma velocidade muito impressionante, que nas condições normais jamais teriam percebido. Então, fica aí colocado um problema. Nós não sabemos em que se apoia a nossa verdadeira identidade. Porém, depois de você saber essas coisas, como fica o seu entendimento da frase de Santo Agostinho de que a verdade está no interior do homem? Quando nós falamos interior, de algum modo nós referimos esse interior à nossa corporalidade. até usando a imagem do coração, quer dizer, a verdade estaria então no centro do coração do homem. Bom, mas o coração é um órgão espacial, ele ocupa um lugar no espaço, e ele teria então um centro geométrico onde, né, infinitesimal, onde estaria a verdade. Mas agora, assim, esse substrato corporal nós jogamos fora. Como a verdade pode estar dentro de nós, numa referência não espacial? O que, que significa o dentro não espacial? É fácil você perceber que se a consciência permanece, e não só permanece, mas se intensifica, então a substância dela é conhecimento. E, nesse sentido, então, é que Aristóteles diria que a alma é tudo aquilo que ela conhece. Ou seja, todos os conteúdos cognitivos, não só acumulados durante a sua vida terrestre, mas adquiridos já no pós-morte, através desta percepção instantânea, enormemente rica, que as pessoas têm nesse estado, tudo isso é constitui a sua identidade. A sua identidade é o que você sabe. Essa é a sua única referência. Ora, e o que você sabe depende apenas de para onde você dirige a sua atenção. Porque nessa condição não existe mais obstáculo espaço-temporal ao conhecimento. Na vida terrestre, né, o nosso conhecimento está severamente limitado justamente pelo espaço-tempo. Por exemplo, eu não posso enxergar o que está na sala vizinha. Não é isso? E a condição, por exemplo, da minha memória depende do estado dos meus neurônios, etc, etc. A gente pode decair, pegar Alzheimer, etc. Então, nós temos limitações não só à percepção atual, mas também à memória. Esses obstáculos são, então, retirados. E para onde quer que você dirija a sua atenção, você obtém os conhecimentos esperados. Então, evidentemente, não há limite para o conhecimento que você pode obter aí, tá certo? Mas, curiosamente, neste estado, a pessoa conserva não somente um foco, que é um foco inespacial, né, uma espécie, vamos dizer, de identidade abstrata, tá certo? Mas ela conserva também a sua capacidade decisória, porque a atenção depende de uma decisão. Você não olha para todos os lados ao mesmo tempo, e você não percebe tudo ao mesmo tempo. Se você percebesse tudo ao mesmo tempo, né, a sua nova situação de existência extracorpórea te identificaria imediatamente a Deus, você se transformaria em Deus, seria onisciente. Mas, nesse estado, ainda há alguma coisa que te separa da onisciência. E o que é este algo? É a sua individualidade, que você conserva. E junto com essa individualidade, a sua capacidade decisória, que orienta a sua atenção para isto ou aquilo. Com a diferença de que, na condição terrestre, mesmo quando você concentra a sua atenção em alguma coisa, essa coisa não se transforma, não fica translúcida por causa disso. Às vezes você presta atenção em alguma coisa durante horas e não entende nada. Não é isso? Principalmente nesta aula. Você pode prestar atenção horas e não entender nada. Tá certo? Então, no caso da vida extracorpórea, a atenção e o conhecimento coincidem. Coisa que não acontece aqui. Tá certo? E você verá aquela coisa que Aldous Huxley mencionou, dizendo que o cérebro é uma espécie de amortecedor, né? Isso aí coincide perfeitamente com uma lição que nós pegamos no livro do padre Serafim Rose, que é um padre ortodoxo, que escreveu sobre a vida após a morte. Ele diz o seguinte, ele diz que o fato de nós termos um corpo funciona como uma proteção contra a percepção de todo o mundo espiritual que nos rodeia. Tá certo? Na prece São Miguel Arcanjo, né, o fiel pede proteção contra os espíritos malignos espalhados pelos ares. Então o ar está cheio, tá certo? De demônios. E se de repente o nosso substrato corporal fosse retirado, tudo isso se tornaria instantaneamente visível para nós. Tá certo? Hoje em dia, na física, se acredita na existência de um treco chamado matéria escura ou energia escura. O que é energia escura? Significa que se você pegar todos os dados, tudo que a física conhece sobre a composição da matéria, isso não é suficiente para manter um universo coeso, nem por um segundo. Então, sem possibilidade de observação, mas apenas por meros cálculos, né, os físicos chegaram à conclusão de que pelo menos 95% do universo onde nós estamos se compõe de uma matéria inobservável e de energias absolutamente inobserváveis, cuja existência nós somos obrigados a aceitar por efeito de meras medições matemáticas. Quer dizer, matematicamente aquilo tem que existir. O que é o mesmo que dizer que em torno daquele mundo que nós chamamos de matéria, e não só da, vamos dizer, a matéria corporal no sentido sensível, mas da matéria que a própria física quântica conhece, quer dizer, aqueles mundos infinitesimais de partículas, mesmo levando tudo isso em conta, ainda fica faltando 95%, tá certo? E esses 95% não só estão aqui presentes, como eles são responsáveis pela coesão dos 5% que nós conhecemos. Não é isso? Então, nós somos obrigados a concluir que a famosa expressão espalhados pelos ares é apenas um condensado de alguma coisa que hoje a física reconhece como um fato puro e simples. Então, quer dizer que aquilo que para nós é invisível é o responsável pela coesão da matéria visível. Não só visível para nós, a olho nu, macroscopicamente, mas visível até no nível subatômico. Então, quer dizer, estamos cercados de invisibilidade. Vocês devem se lembrar que numa das primeiras aulas desse curso, eu mencionei a vocês que toda a nossa percepção da realidade física é fragmentária. Nós não temos uma única realidade contínua que nós possamos perceber fisicamente. Todas as nossas percepções são picotadas. Não tem uma que seja contínua. A nossa memória também é descontínua. Quando você tenta se lembrar de pedaços da sua vida, tá certo? Você lembra uma cena aqui, outra acolá, você não tem, vamos dizer, a cola, o elemento de continuidade entre aqueles vários elementos. No entanto, você sabe que essa continuidade existe e, no entanto, você sabe que, vamos dizer, os elementos materiais que você está vendo com os seus sentidos fragmentários não é uma realidade fragmentária, é uma realidade contínua, né? Nós sabemos, por exemplo, que o planeta Terra não cessa de existir quando nós não olhamos para ele. Né? Quando você dorme, você sabe que você vai acordar no mesmo lugar onde você dormiu, a não ser que alguém tenha te removido de lá durante o sono. Ou seja, toda a nossa percepção física do universo depende de uma confiança que nós temos numa continuidade e numa unidade que não nos são perceptíveis de maneira alguma, mas que são absolutamente necessárias até para que nós possamos ter a percepção fragmentária que nós temos. E isto, vamos dizer, que é uma observação já feita há muitos séculos por muitos filósofos que insistiram nisso. Todos os argumentos da escola cética são baseados nesses fatos, na descontinuidade das nossas percepções, descontinuidade da nossa memória e descontinuidade da nossa identidade pessoal. Você não vai me dizer que você está consciente da sua identidade pessoal 24 horas por dia. Você não está. Você se esquece. Né? Você sonha, por exemplo, que você é outra pessoa. Você sonha que você está em outro lugar. Você sonha que você está em dois lugares ao mesmo tempo e assim por diante. Então, nenhum conhecimento que nós temos do mundo interior ou exterior é contínuo jamais. Nada tem unidade nessa esfera. No entanto, nós sabemos que essa unidade existe. E se por um segundo nós chegarmos a acreditar que não há unidade nenhuma, então todo o conjunto das nossas percepções se estilhasse imediatamente e tudo vira um caos inabarcável. Ou seja, nós vivemos dentro de um sistema de unidade e continuidade que nos é totalmente invisível e inacessível. Então podemos dizer, então esta continuidade é apenas uma matéria de fé? Nós acreditamos nisso? Eu digo, não é possível isso. Porque fé é algo que você pode ter ou não ter. Crença você pode ter ou não ter. Nenhum ser humano teve jamais a opção de não crer na continuidade e unidade do real. Nós podemos crer, digamos, no nascimento virginal do nosso Senhor Jesus Cristo, podemos crer no juízo final, mas na continuidade e unidade da realidade nós não temos a opção de crer ou descrer, porque até para crer ou descrer você precisa se basear nesta continuidade. Então isso não pode ser matéria de fé. É? Então, para nós termos as percepções fragmentárias que nós temos, é preciso que nós estejamos assentados, tá certo? Firmemente, num senso de unidade real. Esse senso não é um conteúdo de consciência. Ele pode ficar totalmente inconsciente o tempo todo, mas ele funciona do mesmo modo. Quer dizer que, mesmo dentro de certos estados psicóticos extremos, essa unidade do real não é negada. Então, para que um maluco suponha que ele é você e você é ele, é preciso ele continuar admitindo que vocês dois estão no mesmo mundo. Não é isso? Quando nós falamos, vamos dizer, de estados extracorpóreos, de experiência de vida após a morte, de céu e inferno, etc., etc., nós continuamos supondo a unidade do mundo. Não a supomos como uma premissa consciente, mas ela está sempre ali. Ou seja, a unidade real é exatamente aquilo que se impõe pelo meio que eu chamo conhecimento por presença. É um conhecimento que não precisa subir à sua consciência, porque a sua consciência se constrói em cima dele. Então, isso quer dizer que toda esta multidão, vamos dizer, de dimensões invisíveis, inacessíveis, tá certo? Que costuram e atam o nosso mundo e lhe dão unidade, é uma coisa que aparece tanto nesta análise que nós estamos fazendo da percepção, quanto aparece na física quântica, quanto aparece nas experiências de quase-morte, percepção extracorpórea, etc., etc., etc. Então, não é possível que todos nós estejamos enganados ao mesmo tempo. É? Nós estamos num mundo de estimulações fragmentárias que é coerido não pela nossa mente, como pretendia Kant, porque Kant dizia que admitia que todos os estímulos que nos chegam do mundo são fragmentários, mas ele dizia, a nossa mente que costura isso é impossível. Para que a nossa mente faça qualquer coisa, é necessário que ela já esteja fundamentada nessa unidade prévia. Senão não poderia unificar. Senão, isso seria o verdadeiro o milagre dos milagres. Quer dizer, cada cérebro humano, né, teria a capacidade de construir um universo inteiro abrangendo o visível e o invisível, o sabido e o não sabido. Não, isso é impossível. É impossível que o meu cérebro unifique informações que ele não tem. Então, o senso da unidade real é a base de todo conhecimento possível, tá certo? Desde os conhecimentos mais modestos, desde a mais simples percepção, até as mais complexas teorias científicas. E quando algumas dessas teorias científicas chegam a negar a unidade real, elas o fazem baseado na unidade real. Né? Por exemplo, o que aconteceu com o famoso princípio antrópico? O princípio antrópico significa o seguinte, que para que a vida seja possível nesse planeta, especificamente a vida na sua forma humana, é necessário que seja atendida uma multidão de condições, de tal modo que se uma delas fosse diferente, a vida não seria possível aqui. Ou seja, para que nós possamos estar aqui na Terra, vivos neste momento, é necessário um universo inteiro. Quer dizer, coisas que estão se passando a milhões de anos-luz de nós não poderiam se passar de outro modo, porque se passassem de outro modo, nós não estaríamos aqui. Tá certo? Então, essa teoria jamais foi desmentida. Tá certo? Mas, como bem observou o Dinesh D'Souza no seu último livro, que chama Vida Após a Morte, muitos físicos admitem o princípio antrópico, mas o odeiam. Odeiam por quê? Porque ele sugere vagamente um elemento sobrenatural que está coerindo este universo inteiro. Então, para não admitir isso, eles fazem a hipótese de universos múltiplos. Que existem vários universos, um montão de universos, e por coincidência, este aqui está adaptado a nós. Só que só tem um pequeno problema. Nós não temos o menor sinal da existência desses outros universos. Nenhum sinal e nenhum cálculo matemático. Nós não podemos observá-los e também não podemos demonstrar matematicamente a existência deles. Então, só nos resta o seguinte: nós estamos dentro de um universo que, dentro de si, tem inúmeras dimensões que nos são totalmente inacessíveis, tá certo? Mas que estão presentes e que determinam não só a coesão do universo, tá certo? Mas a harmonia da forma do conjunto desse universo, de tal modo a permitir a vida humana neste lugar do cosmos. Ora, se qualquer um de nós pode ter uma dessas experiências de percepção extracorpórea ou experiência de percepção em estado de quase morte, se isto pode acontecer para nós em qualquer momento, significa que nós temos estas capacidades permanentemente. E mais ainda, significa que elas estão funcionando permanentemente. E é o funcionamento delas que permite que nós tenhamos isso que nós chamamos de consciência no nível corporal. Isso quer dizer que não só durante a experiência de vida após a morte, mas neste mesmo momento, cada um de nós tem um imenso círculo de percepções e conhecimentos que não são, na nossa consciência corpórea, inacessíveis, mas que estão aí e que são a base que possibilita a consciência corpórea. Ou seja, cada um de nós é muito maior do que está pensando. É isto? E aí temos que concordar com Huxley e com o padre Serafim Rose de que na nossa condição corpórea nós não aguentaríamos ter consciência de tudo isto ao mesmo tempo. Mas, vamos dizer, esta identidade extracorpórea continua sendo a nossa enquanto nós estamos na condição de vida corpórea. Ela está presente, só que, como diz o padre Serafim, nós estamos protegidos desta imensa massa de percepções, justamente pelo fato de que temos um corpo e temos um cérebro. Então, o cérebro realmente não é com o cérebro que nós pensamos, é com o cérebro que nós não pensamos. O cérebro é o que limita a nossa percepção, o nosso pensamento, né, à escala daquilo que nos é necessário para a nossa subsistência terrestre. E de vez em quando tem uma abertura para algo que vai para além disso. Algumas pessoas têm essa abertura por uma experiência, outras têm a abertura porque estudaram o assunto e reconheceram que existe. Então, pelo menos isto está acessível a todos nós a qualquer momento. Quer dizer, nós podemos estudar o assunto, observar todas as experiências e chegar à conclusão e falar: não tem outro jeito. A nossa identidade corporal é apenas um condensado simbólico momentâneo da nossa identidade. Ela não é a base da nossa identidade. Ela é uma expressão da nossa identidade para uma determinada dimensão da existência, que é essa dimensão terrestre. Mas isso também quer dizer uma segunda coisa: se nós somos capazes de reconhecer o nosso próprio corpo, bem que eu comecei dizendo que na vida diária nós acreditamos que a nossa identidade, nós vemos a nossa identidade através do nosso corpo, nós nos identificamos com o corpo e acreditamos que nós estamos onde o corpo está. Mas, logo adiante, nós vimos que se não existisse toda a dimensão, vamos dizer, da percepção invisível, por assim dizer, uma quase, expressão quase paradoxal, a percepção não percebida, tá certo? Nós não teríamos percepção nenhuma, portanto, também não perceberíamos o nosso próprio corpo, ou pelo menos não conseguiríamos identificá-lo como nosso. Então, isso significa que esta entidade extracorpórea que nós somos, ela consegue se reconhecer a si própria com mais clareza do que nós nos reconhecemos pelo nosso corpo. E até a nossa capacidade de identificar o nosso próprio corpo como nosso deriva disso aí. Estão entendendo? Muito bem. Numa condição onde você tem a percepção imediata das coisas, onde quer que você dirija a sua atenção, tudo se torna translúcido. Simplesmente não há tempo para um negócio chamado raciocínio. E vocês lembram que eu expliquei na aula passada que mesmo o nosso raciocínio lógico mais estrito, ele depende de uma capacidade intuitiva, capacidade de percepção imediata. Se eu faço um silogismo, Sócrates, todo homem é mortal, Sócrates é homem, portanto Sócrates é mortal, o que que me garante que essas três frases se referem à mesma coisa? Eu não estou pensando as três ao mesmo tempo. Penso uma, depois a outra, depois a outra. Como é que eu sei que existe uma unidade por trás disso? Essa unidade tem que ser percebida intuitivamente. Então, lembra que eu falei das condições básicas para o conhecimento? A primeira é evidência, ou seja, presença imediata. A segunda é a possibilidade da prova, quer dizer, você conectar um conhecimento imediato com outro que não é imediato, mas que se segue necessariamente do primeiro. E a terceira condição é a existência de um nexo entre a prova e a evidência. E é necessário que esse nexo, por sua vez, não seja do tipo provado, mas seja do tipo auto-evidente. Então, a evidência, a prova, o nexo e a evidência do nexo. Sem isso, não há conhecimento algum. Está entendendo? Então, isso quer dizer que aquele conhecimento discursivo quer dizer aquilo que discorre no tempo, que discorrer é como escorrer no tempo, que é aquele de que trata o pensamento lógico, ele se baseia num outro conhecimento intuitivo e imediato, que percebe a própria unidade do discurso. Mas nós frequentemente nos deixamos enganar e acreditamos que existem dois tipos de conhecimento, um conhecimento intuitivo e outro discursivo. Não, existe o discurso e existe o entendimento intuitivo do discurso. Ou seja, o discurso em si não é conhecimento. O discurso é um símbolo de um conhecimento que, por sua vez, ou é apreendido imediatamente de modo intuitivo, ou não é apreendido de modo algum. Então, quando nós estudamos a lógica, nós estamos estudando o quê? A unidade do discurso. Na lógica inteira não passa disso aí. Quer dizer, a busca do discurso coerente. Quer dizer, o que é coerente? Quer dizer que aquele cujas partes se coerem. Então, as partes estão coladas umas nas outras, elas não se separam. Se você disse A, você vai ter que dizer B. Se disse B, vai ter que dizer C. Tá certo? E assim por diante, até chegar à conclusão última, que estará atada à primeira premissa inexoravelmente. Tá certo? Então, você entende facilmente que o discurso não é as coisas sobre as quais você discorre. E que, às vezes, pode haver um conhecimento da unidade do discurso sem o conhecimento da coerência dos seus respectivos objetos. Então, se você está fazendo um discurso a respeito de elefantes, você precisa ter uma intuição do elefante, mas você precisa ter uma outra intuição, que é a intuição da coerência do discurso que você está fazendo a respeito do elefante. São duas intuições diferentes. E, vamos dizer, a conexão entre uma coisa e outra, bom, é um terceiro conhecimento. Então, você tem a intuição do elefante, você tem a intuição da coerência do discurso que você está fazendo sobre o elefante, você tem uma intuição de que este discurso se refere ao elefante. Ele precisa de uma série de atos intuitivos para perfazer isso aí. Né? Então, por que que nós temos o pensamento discursivo? Porque nós não temos intuição imediata de tudo aquilo que nós queremos conhecer. Então, eu parto dos dados visíveis, dos dados acessíveis, e os tomo como premissas. E construo um discurso coerente. E acredito que as conclusões desse discurso se aplicarão ao objeto originário, tal como a própria premissa que os fundamenta. Mas vocês entendem que isso é uma maneira muito indireta de conhecer. Indireta e que só traz, vou dizer, uma certeza de tipo discursivo. Quer dizer, você, a certeza do seu discurso não corresponde a uma intuição imediata. Mas se você tem o discurso perfeitamente coerente, você pode buscar a confirmação dele na intuição. É isso que se faz quando se faz uma experiência científica. Não é isso? Ou seja, você parte de algumas evidências sensíveis que você admite, transforma-as em premissas de um raciocínio, monta o raciocínio, percebe a coerência desse raciocínio, tá certo? Mas em seguida você ainda faz uma experiência para ver se essa conclusão de fato se aplica ao objeto. Então, isso quer dizer que em todos esses momentos, o decisivo é sempre o conhecimento intuitivo. Não há conhecimento discursivo algum. Existe discurso, mas não conhecimento discursivo. Se um conhecimento for meramente discursivo, isso significa precisamente que você não o tem. Que você tem apenas o discurso. Você montou uma sequência de frases que fazem sentido. Isso quer dizer que a nossa necessidade de recorrer ao raciocínio lógico prova a nossa deficiência. Prova a deficiência do nosso conhecimento intuitivo na condição corporal em que nós estamos. Essas deficiências são justamente aquelas que são removidas no, na experiência de morte próxima ou de percepção extracorporal. E é por isso que a pessoa fica extraordinariamente inteligente durante aqueles minutos. Mas esse estado, vamos dizer, de extraordinariamente inteligente, embora nós tomemos posse dele nesses momentos, tá certo? Ele não existe só nesses momentos, existe permanentemente. Se ele não existisse, se nós não tivéssemos, vamos dizer, esse acesso à unidade do real, tá certo? Por baixo da nossa consciência, nós não teríamos consciência alguma. Estão entendendo? Então, tudo que nós chamamos de conhecimento consciente, de pensamento lógico, etc., etc., é uma espécie de versão diminuída do conhecimento. É aquele conhecimento que a nossa parte animal pode ter. Ora, quando você morre, a tua história terrestre, ela não pode desaparecer. Tudo aquilo que aconteceu não desacontece. Quer dizer, a sua existência terrestre, ela é uma parte da sua identidade. É uma parte ínfima, mas ela está lá. Isso significa o seguinte, que uma vida, se você conduzir a sua vida inteiramente baseado na existência, na consciência de existência corporal, na identidade corporal que você tem, você está tremendamente fora da realidade. E o seu pensamento pode criar tantos monstrinhos, tantas deformidades, tantas coisas impossíveis. E você pode viver dentro dessas coisas impossíveis a sua vida inteira. Aí está, vamos dizer, a raiz de todas as advertências colocadas por todas as religiões, especialmente pela religião cristã, contra o apego às percepções sensíveis. Porque as percepções sensíveis são uma versão diminuída. Diminuída, opaca. Então, durante esta vida, elas são, de início, a única coisa que nós temos, a única coisa que nós sabemos que temos. Tá certo? Se bem que crianças pequenas têm muito mais facilidade de admitir uma experiência mais ampla do que os adultos. Tá certo? A vida mental dos adultos, ela acaba se tornando, por força das exigências, não só biológicas, como sociais, concentrada na estimulação física imediata. De tal modo que você cai na ilusão de que este mundo físico imediato existe por si e ele é o fundamento de tudo mais que possa existir em torno, quando a realidade é exatamente o contrário. O mundo físico, o mundo visível, se sustenta no invisível. O que é invisível para nós agora é o que será visível em determinadas condições especiais durante a vida ou, supomos nós, na vida após a morte. E acontece que se você, durante toda a sua vida, você, tudo que você fez, que você pensou, que você acreditou, está baseado somente neste mundo físico, que você, mundo corporal, que você toma, vamos dizer, como centro e base de tudo, tá certo? Então, evidentemente, você está fora da realidade e a sua adaptação ao mundo de bilhões de intuições simultâneas será muito precária. Ora, os focos de interesse que nos mantêm como que hipnotizados no mundo corporal são dois: o medo e o prazer. É isso? Sobretudo o medo. Então, é o medo que faz com que nós, por exemplo, tentemos acumular um dinheiro para não passar fome na velhice, ou conseguir uma garantia contra as crises sociais ou coisa assim. Isso nos mantém ocupados durante muito tempo. Tá certo? Veja, não é a pressão da sociedade que nos induz a buscar dinheiro, por exemplo. A sociedade não estimula ninguém a buscar dinheiro. Ela simplesmente impõe medo. E ao mesmo tempo oferece essa defesa que seria você ter dinheiro. Nenhum de nós escapa disso. Nenhum de nós é totalmente desprovido do medo de ficar sem dinheiro. Eu não acredito que exista propriamente um negócio chamado cobiça. Se não existisse o medo, não existiria a cobiça. Por que você ia buscar uma coisa que em si mesma não lhe dá prazer nenhum, embora possa secundariamente dar alguns? Se você não tivesse o medo da privação. O prazer, por sua vez, eu não acredito que a busca do prazer seja um elemento originário. Eu não acredito que o ser humano tenha nenhum impulso da busca do prazer. O prazer é, sobretudo, um alívio. Então, uma das coisas que você busca no prazer é o esquecimento de todo o sofrimento e de todo o medo. E se não existisse sofrimento e medo, dificilmente as pessoas procurariam prazer, porque já estariam satisfeitas e tranquilas. Então, a existência terrestre é constituída basicamente de angústia e medo. essa experiência mais constante. E, em alguns momentos de segurança, onde você conta o seu dinheiro e diz, não, eu estou garantido, pelo menos é o que você acha. Né? Ou você conta, vamos dizer, os seus exércitos, né? Quantos soldados tem à sua disposição. E você imagina que aquilo pode te proteger, mas o simples fato de você estar fazendo isso já mostra que você está com medo. Não é isso? Em outros momentos, onde você não aguenta nem mesmo isso, e você busca então o prazer para alívio da sua angústia e do seu medo. Ora, se a nossa verdadeira identidade consiste mesmo, quer dizer, nesta amplitude de percepção incorpórea, imaterial, extraespacial, extratemporal, e se o nosso corpo é apenas um aspecto, um condensado terrestre momentâneo disso aí, e se de fato todas as nossas percepções são fragmentárias, certo? E nós não temos nenhuma percepção sensível da unidade do mundo, embora estejamos apoiados nela o tempo todo, então nós temos mais do que uma razão para estar com medo. Porque nós estamos literalmente como cego em tiroteio. Hã? Quer dizer, o ser humano vive na cegueira, na obscuridade, hã? A não ser que ele tenha uma dessas experiências de quase morte, ou de percepção extracorporal, ou que ele tenha estudado e chegado à conclusão de que as coisas são assim. Hã? O resto, meu filho, é de fato, é só medo e angústia. Hã? Então, é por isso que eu não acredito que, vamos dizer, os famosos pecados capitais existam como forças substantivas. Eles são expressões de alguma coisa muito mais básica. São expressões do medo e da angústia. Está entendendo? Mais uma vez, que você busca um alívio do medo e da angústia na mesma condição terrestre que é a causa permanente do medo e da angústia, você evidentemente está se apegando em fantasmas. Quer dizer, o prazer, por mais intenso que seja, ele vai durar 2 minutos e vai embora. Não é isso? E as defesas todas que você procura, né, dinheiro, poder, etc, etc, elas de fato aumentam o seu medo. Quando nós estudamos a vida dos homens mais poderosos que existiam sobre a face da Terra, Stalin ou Hitler, você fica vivendo com medo 24 horas por dia. Terror, pânico. Então isso quer dizer que você buscar ou o alívio ou a segurança na própria condição terrestre, que se constitui essencialmente de medo e angústia, é coisa de maluco. Não existe proteção aqui. Não existe, e também não existe alívio aqui. É? E, no entanto, estar aqui, ter a existência terrestre, significa ser pressionado pelo medo e pela angústia a buscar alívio e proteção nas próprias causas do medo e da angústia. Essa é a condição terrestre, que é uma condição terrível, se você pensar direitinho. Hã? Todos os mandamentos de todas as religiões contra a cobiça, a luxúria, etc., etc., vêm disto. Hã? Todos eles. E é claro que eles têm um fundamento. Porém, o que acontece? As religiões se incorporam em entidades, em instituições investidas de uma autoridade. E esta autoridade se torna para você uma segunda fonte de medo e de angústia. Estão entendendo? Nesse sentido, meus filhos, a vida terrestre é o inferno. Quer dizer, quanto mais você se apega a meios terrestres, inclusive a religião. Inclusive práticas religiosas. Para escapar do medo e da angústia, esquecendo o que é a sua verdadeira natureza. Né? Mais angustiado e amedrontado você vai ficar. Daí que vem aquele famoso ditado, quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Está entendendo por quê? Você está buscando alívio em elementos terrestres. Um deles você chama religião. Isso quer dizer que todas essas práticas elas podem se tornar verdadeiramente perigosas. Claro que elas não foram feitas para te amedrontar, nem para te perseguir. Mas como as religiões não têm só por finalidade lembrar você da sua verdadeira identidade, mas também tem por função manter a ordem social, sustentar o Estado, etc, etc, etc. Todas elas são um negócio ambíguo. É uma faca de dois gumes. Então, quer dizer, as práticas religiosas são muito boas, se você souber o que você está fazendo lá. Se não, não. Se não, é melhor nem ir. A coisa fica realmente perigosa. Por exemplo, vamos supor que você vai confessar os seus pecados. Ora, os pecados são atos que nos prendem a uma circunstância terrestre imediata e fazem com que nós criemos uma falsa identidade baseada nessas impressões. E, portanto, nos afasta da nossa verdadeira identidade. Nós perdemos de vista, vamos dizer, a grandeza do ser espiritual no qual nós fomos constituídos. Quando Cristo diz, vós sois deuses, opa, esse negócio é sério, Ele não diz como o diabo, vós sois como deuses. Vós sois deuses. Quem diz como Deus é o diabo. Quem diz deuses é Jesus Cristo. Então, quer dizer, nós somos entidades divinas. Nós somos permanentemente, não é só naqueles instantes. Aquelas pessoas que tiveram a experiência, eles têm, por assim dizer, uma evidência direta disso. Nós não temos evidência direta, mas por estudo e pensando, nós concluímos e falamos, não tem outro jeito, é assim. Não é a questão de fé. Fé é outro fetiche que eu vou falar para vocês daqui a pouco. Entendeu? Eu cada vez pego mais horror da palavra fé pelo sentido que adquiri hoje. Certo? Quando você confessa seus pecados, você está confessando isto, primeiro, perante a sua própria alma imortal? Ou perante a opinião da vizinhança? Ou a opinião da autoridade eclesiástica? Se você não se arrepende perante a sua alma imortal, você não pode se arrepender perante Deus. Porque é ela que fala com Deus. É só ela que tem alcance dessa dimensão. Deus, quando olha para nós, ele não está olhando a sua figura terrestre, ele está olhando o conjunto. Então, quando você confessa, ou interiormente ou exteriormente, você só tem que confessar aquilo que te tornou opaco para a sua própria alma imortal. É só isso que é para confessar. O resto é apenas um ritual social de coisas que te envergonha perante a sociedade humana. Que é uma das fontes de angústia e medo. Então, se você está se ajoelhando perante aquilo que te amedronta, está se ajoelhando perante o Satanás. Satanás é isso, é o nosso inimigo, é a fonte de medo e angústia. São, vamos dizer, os famosos inimigos da alma, o mundo, o diabo e a carne. O que é o mundo? É a sociedade, o falatório. O que é a carne? É a identificação com a sua condição terrestre presente. Quando você acredita que você é isso aí. Que você é o seu corpo. Né? E o que é o diabo? É aquele que quer te matar. O diabo tem duas funções. Uma é te enganar, outra é te matar. Então, o seguinte significa que se a nossa verdadeira identidade é a de um ser supraespacial, supratemporal, aberto ao conhecimento de tudo, tá certo? E, portanto, destinado a viver livre da angústia e do medo, tá certo? Se essa é a nossa verdadeira identidade, então é para com ela que nós temos uma dívida, em primeiro lugar. Hã? Primeira dívida é para conosco mesmos. A dívida para com Deus, você só pode perceber a partir desta. Então, não precisa raciocinar em termos religiosos, não precisa e não deve raciocinar em termos religiosos, para entender isso aqui. Isso aqui nós estamos lidando, vamos dizer, com fatos e com deduções lógicas que inescapáveis. Né? Então, repetindo, se um só ser humano desprovido dos meios de percepção física, para o sujeito que não tinha olhos, e que durante o estado de experiência de quase morte, ele vê não só o que está na sala acessível, mas o que está na sala ao lado, coisa que ele não poderia ver se tivesse olhos. Bastaria ter isso acontecido uma única vez para você entender que nós conhecemos e percebemos sem olhos, sem ouvidos, sem corpo, sem cérebro, sem coisa nenhuma. E percebemos mais do que percebemos normalmente aqui, habitualmente aqui. Então, é claro que esta é a sua verdadeira identidade, ainda que você se esqueça dela o tempo todo. Então, isto é um fato. Até aí não tem mais o que discutir. Qual a relação disso com a vida após a morte? Bom, é uma questão de dedução e você pode aceitar as conclusões ou não, mas este fato não tem mais como negar. Então, se isso existe, mesmo que não existisse vida após a morte, que isso não precisamos abordar por esse lado, a sua verdadeira identidade é de um ser espiritual, capaz de perceber o que quiser perceber e de saber o que quiser saber instantaneamente. E se você chama de eu alguma outra coisa bem menor, você está se diminuindo, está se aviltando. E nós somos levados a esta diminuição e a este aviltamento pela própria condição terrestre de medo e angústia que é permanente. E o medo e a angústia nos fazem buscar o poder, né, que não alivia o medo de maneira alguma, e o prazer que às vezes torna o sofrimento pior. Então, quer dizer que esta busca do poder e do prazer, elas são coisas compulsivas no ser humano. Mas elas não são originárias, presta atenção. Se disser que o ser humano tem um instinto de buscar o poder e buscar o prazer, eu digo, não tem. O que ele tem originariamente é medo e angústia. Então, que uma criancinha já nasce com medo, já nasce chorando. E isto nos acompanha a vida inteira. E daí nós inventamos o poder e o prazer, pensando que vamos aliviar. E o pior é que dificilmente conseguimos sair desta prisão. Mesmo quando nós sabemos de tudo isto, é de bom. Algumas partes de mim sabem. As partes mais elevadas, elas sabem disto. Mas é com estas partes mais elevadas, isso aqui é importante, fundamental, fundamental. É com estas partes mais elevadas que eu me relaciono com os outros? Não. Então você supõe aqui um círculo imenso, que é o círculo da sua verdadeira identidade. E um círculo menor, que é aquilo que os outros enxergam de você e pelo qual você se comunica com os outros. Se você está se relacionando com uma pessoa que não enxerga a sua verdadeira identidade, não adianta a sua verdadeira identidade falar para ela que ela não vai entender uma linha. Agora mesmo eu estava ouvindo uma canção, né? Vocês sabem que depois que eu vim para cá eu fiquei tarado por música country. E eu estava ouvindo um clássico da música country aqui, cantado pela Dolly Parton, que chama A Coat of Many Colors. E é uma história verdadeira, aquilo aconteceu com ela quando era criança. E ela era muito pobre e não tinha roupa para ir para a escola quando chegava o inverno, então a mãe dela tinha lá um monte de trapos. A mãe dela com os trapos, costurou os trapos e fez um casaco com ela. Né? E ela achou lindo o casaco. E a mãe dela ainda contou que na Bíblia que José do Egito tinha um casaco assim, também de muitas cores. Ela ficou muito orgulhosa de ter o casaco igual ao do José do Egito. E quando ela foi para a escola, as outras crianças riam dela por causa do casaco. Mas ela dizia: eu não entendi porque que eles estavam rindo, porque eu estava achando aquele casaco tão lindo. E a minha mãe tinha feito aquilo com tanto carinho para mim, eu estava felicíssima. Né? Eu não me sentia pobre de maneira alguma. Né? O que acontecia? Aconteceu então, o círculo de identidade dela era um pouquinho maior do que das outras meninas. Mas ela não conseguia comunicar. Ela só conseguia se comunicar num plano em que elas estavam pegando. Então, uma das grandes dificuldades da nossa vida é você encontrar as pessoas com as quais você possa se comunicar dentro da sua identidade maior. Mas isso é raríssimo. Eu acho que aqui nos Estados Unidos é mais fácil, porque aqui as pessoas são muito religiosas. E, olha, eu vou dizer para vocês, desde que eu cheguei aqui, eu só vi uma ou duas pessoas mesquinhas. Em geral, o americano não é mesquinho. Ele quer fazer o certo, ele pode ter as ideias mais estúpidas do mundo, pode ser comunista, pode ser obamista, pode ser o diabo, entendeu? Mas ele tem um impulso de querer fazer a coisa certa e de buscar a coisa certa. Porque ele percebe que existe um algo mais. Ele está sempre consciente deste algo mais. Isso faz parte da cultura. Claro que tem pessoas que já esqueceram disso, estão completamente alienadas, mas aqui na região onde eu estou eu não conheço nenhuma. Eu sei que tem. Tá certo? Foi em certos meios universitários, você vai encontrar um monte de gente assim. Mas aqui entre os rednecks não tem. E eu vi que este elemento, ele está totalmente ausente da cultura brasileira. Você não tem referência disso. Então, quer dizer, as pessoas são obrigadas a se relacionar só no trivial e no imediato. Ora, aquilo do qual você não fala não vem à sua, não volta à sua lembrança. Então isso quer dizer que você apagar a sua verdadeira identidade e se relacionar apenas no nível do trivial, corpóreo, imediato, se torna na sociedade brasileira uma obrigação estrita. Então por isso eu considero uma das sociedades mais infernais do mundo. Se você pegar em países muito mais pobres do que o Brasil, você não encontra isso. Eu não vi isso na Romênia, por exemplo, que é muito mais pobre. Você tem ideia como é a vida na Romênia? O pessoal fala de menino de rua. Eu vi o que é menino de rua na Romênia, porque eram milhares. Né? No Brasil, em São Paulo, eles contaram os meninos de rua que tinha em São Paulo, uma cidade de 20 milhões de habitantes, tinha 8 mil meninos de rua. Dá para botar num prédio. Um prédio bastava para arrumar casa para todos. Mas na Romênia, você vê milhares de meninos de rua na rua. Né? E quando chegava o inverno, onde eles iam se esconder? No esgoto, porque a merda era quentinha. E, no entanto, eu não vi este apego à banalidade, apego à vulgaridade imediata que eu vi no Brasil. Então, isso quer dizer que não é. Aí a Dolly Parton tem razão, né? Você é tão pobre quanto você se imagina. Então, o elemento que é, vamos dizer, o mais presente na sociedade brasileira não é a pobreza, mas o medo da pobreza. E esse medo é idêntico em todos os níveis da sociedade. E esse medo é a coisa mais hipnótica que tem. E algumas pessoas são dotadas, vamos dizer, com um certo talento de criar elementos de poder para construir uma defesa em torno de si. Essa defesa, evidentemente, é hipotética e, no fundo, o sujeito não acredita nela, ele continua com medo do mesmo modo. Então, vamos dizer, o que sobra é tentar esquecer. E você vai buscar alívio, então, no sexo, na bebida, nas drogas, qualquer coisa assim. Então, é simplesmente uma vida horrível. Né? Você escapar disto sozinho é quase impossível. Por quê? Nós dependemos da nossa memória, quer dizer, da memória daquilo que nós vimos durante a vida, e aquilo que não vimos não se incorpora no nosso simbolismo e não se torna transmissível. E se não se torna transmissível até certo ponto, ele tende a ser apagado como inexistente, porque não tem validade social, não tem vigência social. Você não pode falar daquilo. Entendeu? E se falar, não vai ser reconhecido. Como a menininha tentando mostrar que o casaco de retalhos dela era uma maravilha. Né? Porque era o amor da mãe dela que estava ali, incorporado. Ao passo que os outros casacos tinham sido comprados na loja. Ela não conseguia mostrar isso para os outros. Né? Felizmente, isso conservou na cabeça dela e depois ela compôs essa música. Né? Quando ela compôs essa música e virou música, daí milhões de pessoas ouviram e falaram, pô, é isso mesmo. Ela conquistou um meio de tornar transmissível aquilo que, quando era menininha, não conseguia transmitir de maneira alguma. Está entendendo? Então aquilo se torna realidade não só para ela, mas como para milhões de pessoas que ouviram a música. Que esse foi o maior sucesso da Dolly Parton. Né? Então, é isso, vamos dizer, eu estou dando este curso na esperança de dar a vocês uma série de instrumentos para que algo dessa sua identidade maior se incorpore na sua existência social e vocês possam se comunicar a respeito, tá certo? E a consciência da realidade dessas coisas se incorpore em vocês como um dado permanente. Está entendendo? E é por isso que eu digo que, vamos dizer, que toda convivência que afaste você disso é perigosa, é nefasta. Mesmo que seja com família. Tá certo? Então, mas é claro, nós não podemos escapar dessas pessoas. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que continuamente quebrar aquele mundinho no qual elas estão. Mesmo que elas se ofendam, mesmo que elas fiquem magoadas com você. Você não pode aceitar essa jaula. Você tem que quebrar uma vez, duas vezes, três vezes, mil vezes. Né? Até que você consiga uma outra convivência num outro nível. Eu não quero ser aqui um bicho, tá certo? Que está falando de coisas de bicho para outro bicho. É? Eu sou um ser humano, eu sou uma alma imortal. Né? E eu quero me comunicar nesse nível. E você tem o direito e o dever de se comunicar nesse nível. É? Quando pensarem, vamos dizer, nas recomendações e proibições morais das religiões, lembre-se que tudo é baseado nisto. E tudo tem que ter uma funcionalidade baseada nisto. Senão aquilo vira um fetiche também. É? Por exemplo, né, o sujeito que jamais comeu a mulher do próximo, porque nenhuma mulher do próximo seria idiota de prestar atenção nele. E ele acha que ele está muito limpo, porque ele jamais fez isso. Entendeu? Ora, um animal pode ser privado de ter acesso, né, à fêmea do próximo. Você prende dois cachorros dentro da jaula, um macho e uma fêmea, e digo, garanto que esse aqui jamais cometerá adultério. O sujeito, vamos dizer, que é proibido do adultério pela pressão social, ele está exatamente como o cachorro dentro da jaula. Então quer dizer que o não adultério dele não significa nada em termos de alma imortal, nada, absolutamente nada. É? Ao passo que o outro que cometeu mil adultérios e percebe que fazendo isso ele está buscando na matéria o alívio do medo e da angústia que a própria matéria causou, né? Esse está no caminho de descobrir alguma coisa muito importante. Está entendendo? Ou seja, nada na religião tem um sentido, vamos dizer, da sua conduta social. Claro, tem esse sentido também, mas ele é secundário. Né? O essencial é este ponto. Quer dizer, não é você fugir dos pecados, mas por que, que você foge dos pecados? Hã? É esse que é o ponto. Então, o primeiro mandamento diz amar a Deus sobre todas as coisas. Mas como você vai amar a Deus, meu filho, se você não ama nem a sua própria alma imortal? Você não gosta nem de você mesmo, pô. Você jogou fora tudo que é mais precioso que você tem para ficar apenas com este elemento que você sabe que é irreal. Ele não é 100% irreal, tá certo? Mas é uma espécie de realidade diminuída. Se você se apega na realidade diminuída e você joga fora o que o Cristo chama os tesouros celestes, aí você é uma besta quadrada mesmo, entendeu? E isso realmente é muito perigoso. Tá certo? Não só na vida post-mortem, mas nesta vida mesmo. Então, para que nós precisamos da lógica? Nós só precisamos dela para reconstruir artificialmente o senso de unidade que no curso do pensamento discursivo se perde. Quer dizer, a lógica é um instrumento que é feito para corrigir as deficiências do seu próprio pensamento lógico. Ela não é nada mais do que isso. Mas não se esqueça que ela vai corrigir somente o discurso. Então, se você adquire o senso intuitivo da unidade do seu discurso, digo, ah, muito bem, mas ainda falta uma coisa. Falta o senso intuitivo da conexão do discurso com a intuição inicial que gerou a sua premissa. Estão entendendo? Então, é por isso que eu acho que hoje em dia o estudo da lógica não pode ser uma coisa inicial. Você tem que tudo isso que eu estou falando para vocês, para um aluno de Hugo de São Vítor, era o óbvio dos óbvios. Era tão óbvio que eles não tinham palavras para expressar isso. Mas estavam todos ali consciência da sua alma imortal. E consciência, vamos dizer, como um dado permanente, porque senão o que teriam ido fazer no mosteiro? Então, é claro que o Hugo de São Vítor podia começar com um capítulo adiante, mas eu não posso. Eu tenho que colocar toda esta base existencial, psicológica, etc., etc., para em cima dela poder construir, vamos dizer, um instrumento de pensamento lógico adequado à realidade. Se você constrói o edifício lógico em outras bases, partindo, vamos dizer, de um fundamento fictício, que é a crença, vamos dizer, na onipotência do mundo corpóreo ou do mundo físico, no sentido da física quântica, você vai estar muito doido. Porque, vamos dizer, se a própria física está dizendo, olha, aqui nós sabemos algo, um pedacinho, está certo? Sobre 5%. Mas nós sabemos que existe 95% que nós nunca vamos saber. Cuja existência nós concluímos matematicamente. Mas que é inacessível, não só à nossa percepção, como a qualquer instrumento que a gente possa criar. Está certo? Ou seja, o visível boia dentro do invisível. E aí voltamos ao famoso tema do Aperon, né? O ilimitado. Quer dizer, o limitado boia dentro do ilimitado. O finito boia dentro do infinito. E, ao mesmo tempo, o infinito o pervade. Quer dizer, o finito é cheio de buracos, cheio de descontinuidades. E não poderia subsistir um único minuto se não fosse permanentemente coerido e mantido na existência pelo infinito. Quer dizer, esta, vamos dizer, é o fundamento número um da filosofia que eu estou tentando transmitir para vocês. Quer dizer, a noção do infinito como fundamento do finito. Sem isso aqui, nós estamos permanentemente na irrealidade. E não adianta você estudar filosofia, não adianta estudar teologia, não adianta rezar o dia inteiro que não vai acontecer nada. Mas, por esse caminho aqui, eu garanto a vocês que se vocês estudarem as coisas baseadas nisso, vocês estão na realidade das coisas. E uma das condições para você tirar proveito disso é você saber que da condição corporal faz parte não somente, vamos dizer, o medo, a angústia e a busca da defesa contra isso, mas faz parte o esquecimento. E o esquecimento tem uma função fundamental no conhecimento. Quer dizer, aquilo que você, enquanto ser corporal, não consegue lembrar, está presente à sua alma eterna, à sua alma imortal. E você não precisa fazer muito esforço para se lembrar. Porque nos momentos devidos, a coisa aparecerá de novo. Nada se perde nesse sentido. Portanto, vamos dizer, a própria angústia da busca de conhecimento terrestre pode ser também, vamos dizer, um fator de alienação. Então, quando você não consegue alcançar um conhecimento que você quer, você pensa assim: olha, eu não sei, mas Deus sabe, e quando for necessário, Ele vai me dar. Isso cria uma condição, vamos dizer, de abertura para que o seu ser terrestre afrouxe um pouco os seus controles, né? Deixe uma porta aberta para que algo que a sua alma imortal sabe seja sabido também neste plano da nossa vida terrestre, pelo menos por alguns instantes. Tá? Então, vamos fazer um intervalo. Então vamos lá, aqui tem algumas perguntas, mas o Alessandro me lembrou aqui que eu tinha prometido falar um negócio da fé. A ideia corrente de fé que existe na nossa cultura é a ideia criada por Immanuel Kant. E a fé se refere àquilo do qual você não pode ter conhecimento ou experiência de maneira alguma. Então existe o mundo dos cinco sentidos que limita a nossa experiência. E tudo que escapa disso aí pode ser matéria de conjetura ou de fé. A fé, portanto, significa você acreditar numa coisa da qual você não tem a menor evidência. E note bem, aquilo que na religião cristã é matéria de fé é uma coisinha desse tamanho. É muito pouca coisa. O resto é matéria de conhecimento. Então, em primeiro lugar, por exemplo, você veja, dê uma lida no livro do Hugo São Vítor, de Didascálico. Você vê que a insistência dele é na busca da sabedoria, na busca do conhecimento, tá certo? E a fé entra como um elemento do qual você precisa, vamos dizer, em certos momentos, para você poder prosseguir nesta busca, tá certo? Nos momentos de a fé, sobretudo, vale para os momentos de obscuridade, onde você não consegue enxergar. Você continua tendo fé naquilo que você sabe, mas que você não consegue garantir agora, tá certo? Veja, se você lê nos evangelhos o relato dos milagres do nosso Senhor Jesus Cristo, nós perguntamos assim: o cego que passou a ver, tá certo? Antes ele teve fé em que Jesus Cristo podia fazer aquilo, tá certo? Mas depois ele continuou tendo fé no mesmo sentido? Peraí, o negócio sumiu aqui. Sumiu. A aula está fora, né? Alguém avisando. Está fora do ar. Não. Então vamos retomar aqui. Então, quando o cego é curado e passa a ver, ele continua acreditando nisso por fé? Agora ele sabe o que aconteceu. E no instante que ele passa de uma coisa a outra, houve um upgrade ou não? Ele deveria rejeitar esse conhecimento, dizendo, não, eu prefiro acreditar pela fé? É isso que muita gente exige. Pessoas que imaginam até que são católicas, imaginam que estão muito dentro da tradição católica, no fundo são todos kantianos. Então você precisa ver que tudo o que eu estou dizendo para vocês aqui, para um aluno do círculo de Hugo São Victor, era uma coisa auto-evidente. Isto era a experiência diária. Por quê? Porque eles viviam num mundo em que vigorava o simbolismo, em que se acreditava que a estrutura da realidade é puramente simbólica. Se você perde isso de vista, você não entende A do cristianismo ou de religião nenhuma. Então, hoje em dia, as pessoas querem que a gente viva num mundo sem simbolismo, num mundo que existe, assim, em que o mundo material tem uma existência por si mesmo, ele é uma realidade por si, tudo que existe para cima dele é cultural, ou então é milagre. Assim não dá. Quer dizer, então aí os caras estão exigindo mais fé do que é possível. Agora, você precisa da fé sobretudo nos momentos de esquecimento, nos momentos em que, vamos dizer, o conhecimento que você teve, que te foi, nos momentos de abertura que você teve, aquilo te foi revelado, te foi dado a conhecer, e depois você esquece, você não consegue reconstituir, não consegue lembrar, aí você precisa da fé. É? Agora, aquilo que você sabe, eu digo, não precisa de fé nenhuma, meu Deus do céu. No momento que você sabe, no momento que aquilo está acessível, está ao seu alcance, você não precisa de fé, aquilo é conhecimento. Você está participando da sabedoria divina. Agora, na maior parte dos momentos, nós não estamos, nós vivemos no esquecimento, no torpor, e nesses momentos você precisa da fé para você continuar. Tá certo? Com relação a própria noção de pecado, vamos dizer, um aluno, o São Vitor, entendia isso de maneira totalmente diferente do que se entende hoje. Quer dizer, se, vamos dizer, o mundo corporal no qual você está, ele é apenas um símbolo de um outro mundo, né? Ele não tem fundamento por si próprio. Ele existe, claro, mas ele existe como símbolo da verdadeira, da dimensão verdadeira, tá certo? Se você o toma como real em si mesmo e toma os objetos, vamos dizer, do mundo material como alvos, vamos dizer, do seu desejo, do seu esforço, etc., etc., você está fazendo buraco na água. Então é isto que se chama leviandade, quer dizer, que no juízo final você vai ser pesado, e se você for leve, você vai ser jogado no lixo. Porque seu ser, suas memórias, tudo é composto de irrealidade. Você ficou correndo atrás de nuvens. Entendeu? Então, a distinção entre o que é lícito e ilícito, o que é recomendável, o que deve ser evitado, o critério é este. Quer dizer, só vale, só tem importância na vida terrestre aquilo que se reconhece como símbolo, que está aberto para o simbolizado. Senão não faz o menor sentido. Embora nós temos que reconhecer que na condição terrestre ninguém escapa, tá certo, de perseguir nuvens, perseguir miragens. Ninguém escapa. Nem os santos escapam. Por quê? Nós estamos presos nesta condição. É aqui que nós estamos. E nós todos somos bichinhos. Tá certo? Então, por isso é necessário, vamos dizer, que em todas as escolhas você busque aquilo que tem uma repercussão eterna. Busca aquilo que se aceita como simbolismo da realidade eterna. E tem coisa que não pode servir para isso. Tem um monte de coisas prazerosas no mundo que não significam nada. E, no entanto, vamos dizer, a busca dessas coisas é compulsiva no ser humano. Ele não consegue se livrar. Dificilmente consegue. Então, o que é que... Assim, você tem que admitir que você está fazendo uma região intermediária entre a realidade e a irrealidade. E você está lutando. O que importa é quanto está lutando. Tá certo? Mas se você entra, num espírito, vamos dizer, de arrependimento material, tá certo? Ou de temor material do pecado, você está lascado, meu filho. Porque daí você está trocando um pecado por outro, por outro, por outro, por outro, por outro, por outro. Você não vai terminar tão cedo. Agora, hoje em dia, preciso explicar isso, mas eu creio que Hugo São Vitor, de certo modo, nasceu sabendo isso. Quer dizer, a linguagem em que se transmite o ensinamento cristão, ela está atrasada em pelo menos 500 anos. Ela não acompanhou o que aconteceu. Tá certo? E é por isso, vamos dizer, que nos confrontos com os filósofos ateus ou heréticos, os cristãos acabaram se saindo mal. Eles só tinham aquela linguagem. E a linguagem escolar, ela é perfeita nos seus próprios termos, mas ela é perfeita para quem compartilha desse universo simbólico. Que para quem vive dentro disso. Se não, não. Você começa a interpretar tudo aquilo no sentido material, e daí perdeu. Perdeu o sentido completamente. Então, se você entende simbolismo como pura alegoria literária, tá certo? Então você acredita que você está num mundo que só existe duas coisas. Existe o mundo material e existe a cultura. Na hora que você entrou nisto, todo o universo da religião perdeu completamente o sentido. E se você ainda tem a cara de pau de continuar sendo religioso, é por uma espécie de teimosia. Você vai chamar essa teimosia de fé. Quer dizer, aí vira realmente a superstição. O que é superstição? É aquilo que, quando um líquido decanta, sobra uma coisa em cima. É aquilo que sobrou, é espuma. Entendeu? Então, é uma coisa realmente sem peso. Você tá no mundo da leviandade ainda. E é claro que isso gera muita angústia. Tá certo? O homem religioso, entre aspas, que se entrega a isso, ele sente muita angústia. E como é que ele vai aliviar a angústia? Falando mal dos outros, dos pecadores, etc. É isso que ele vai fazer. Só que tudo isso está dentro, vamos dizer, do jogo terrestre da coisa. Tudo isso não tem nada a ver com o espírito, não tem nada a ver com a religião, não tem nada a ver com Deus. Não tem absolutamente nada. É um fetichismo mais elegante. Então, o que nós temos que fazer, vamos dizer, é restaurar o sentido pleno daquilo que nos foi ensinado. É difícil fazer, isso não é trabalho para uma pessoa fazer isso, é para gerações de pessoas fazerem, porque levou séculos para perder e vai levar séculos para recuperar, né? Mas cada um faz o que pode. Nós vamos ter que interromper e reiniciar. Bom, então vamos voltar aqui. Aqui a Celina volta a colocar a questão de por que o homossexualismo é pecado. Ele diz, bom, se você lê em Santo Agostinho, ele diz o seguinte, ele diz que qualquer atividade sexual feita por prazer é pecado, qualquer uma. Como é que isso se lia no tempo de Santo Agostinho? O que os caras entendiam? Como é que se entende hoje? Tá certo? Hoje, evidentemente, as pessoas entendem que então, só é válido o sexo que você faz a contragosto, né, que é uma coisa horrível. Então você tem que fazer, vamos dizer, com a luz apagada, né, sem nem pensar na pessoa que está ali. E você faz apenas como um ato administrativo, né, necessário a gerar outro idiota como você mesmo. Tá certo? Então é assim que se entende hoje. Mas digo, mas peraí, mas... É que você está lendo Santo Agostinho já no contexto kantiano, onde tudo é material, então você está entendendo no sentido material a coisa. Agora vamos voltar para o tempo de Santo Agostinho, né, e ver o que se pode entender como isto, por essas palavras. Né? Então, eu disse, mas que a busca ou da segurança ou do alívio, quando ela é feita dentro, vamos dizer, do próprio círculo material, ela só pode gerar mais dor e mais sofrimento e só pode te afastar da tua verdadeira natureza. Lembram disto? Muito bem. Então, isso quer dizer que qualquer ato humano, em qualquer esfera que seja, ele só tem validade, tá certo? Quando ele não te prende na irrealidade presente, mas ela te abre para a tua verdadeira dimensão. E, vamos dizer, os atos sexuais é a mesma coisa, velho. Quem está ali fazendo sexo com quem? É? É o seu corpo com outro corpo? Só isso? Então não tem diferença entre você e o seu cachorro. Mas acontece que o cachorro é somente um cachorro e você não é somente isto. Tá certo? Quer dizer, o cachorro não tem alternativa. Tá certo? Portanto, os atos sexuais só são válidos quando eles têm, vamos dizer, a virtude simbólica de representar a verdadeiro encontro entre duas identidades. Isso significa que você reconhece a outra pessoa na condição de medo, miséria, angústia na qual ela está. E você reconhece a necessidade de alívio que ela tem. E você dá esse alívio a ela de modo que isto não a comprometa, não a prenda na sua materialidade. Então, aí é um ato de caridade divina. Fora disso, meu filho, você está de sacanagem. Está entendendo? Quer dizer, fora disso, você está apenas, vamos dizer, usando o outro como instrumento do seu alívio material. Isso não é lícito você buscar, mas é lícito você dar. Está compreendendo? Então, daí que vem todas as regulações. E é por isso que Santo Agostinho diz que você fazer sexo por prazer é um pecado. Agora, então tem que fazer sem prazer. Falo, não dá para fazer sem prazer. Porque você vai ter, em primeiro lugar, existe o aspecto, vamos dizer, da beleza. Que a beleza, ela é o que mais nos lembra, tá certo? Da verdadeira dimensão das coisas. Quer dizer, a beleza é um sinal terrestre de um mundo maior. E, como se você ler ali na própria Bíblia, né, vai dizer que a mulher é o adorno do homem. Então, não é possível ele ter esse adorno sem ele achar bonito. Tá certo? E não é possível ele olhar para uma coisa bonita e não ter prazer. Não vai dar. Então, o que Agostinho está falando não está proibindo o prazer, está proibindo que você busque o seu prazer, né, através do outro. Mas não que você ofereça e que ela ofereça para você. Tá certo? Ora, você sabe que isto aqui, este tipo de relação profunda, só é possível em certas condições. Quer dizer, o encontro ocasional não permite isto. Isso só é possível dentro de uma relação de doação completa. Está compreendendo? Onde você não está realmente apenas se aproveitando da circunstância para obter o seu alívio, mas onde você completa, por assim dizer, o seu dom de caridade ao outro. Aí sim. É isso que quer dizer o sexo no casamento. Né? Não está... Quer dizer, a coisa institucional de você passar um papel, etc. Não é disso que está falando. O que significa também que nem toda atividade sexual permite isso. O garoto que se trancou no banheiro para tocar uma punheta, vamos dizer, o que ele espera estar fazendo, além de vamos dizer, buscar um alívio momentâneo da maneira mais idiota possível. E, no entanto, ele fará isto. Né? Porque o medo e a angústia estão ali presentes o tempo todo, oprimindo, oprimindo, oprimindo, e ele não aguenta mais. É? Então a solução é a seguinte: você que você faz essas coisas, tenha paciência com você mesmo. É? E começa a ver que se essas coisas se tornam um hábito, você está se estragando. Não. Sem dúvida, sem dúvida. O homossexualismo é uma espécie de masturbação e nada mais. É uma masturbação conjunta. Porque se você, veja, no ato sexual entre um homem e uma mulher, existe sempre a possibilidade da procriação. Aquilo está em aberto. E significa, de certo modo, todas as gerações anteriores, desde o começo do mundo, estão ali presentes. Estão se encontrando. E é uma coisa de uma gravidade tremenda, se você pensar bem. Excluído isso, então, vira brincadeira apenas. Entendeu? É apenas um alívio físico. Se não, é por isso que a igreja proíbe você fazer o sexo como é que se diz? Trancando a possibilidade da procriação. A procriação tem que estar em aberto, porque senão não é um ato completo. Entendeu? Preservativo seria uma forma de amortecer isso? Claro, claro, claro. O preservativo é, vamos dizer, é uma defesa contra uma responsabilidade de amor que você teria para com a criança que poderia ser gerada ali. Então, de certo modo, é um ato autocontraditório. E será que a implicação disso não é que a difusão dos contraceptivos, a popularização deles, e, portanto, o grande número de casais que não eu não sei. Aqui tem uma pergunta se a disseminação, claro, a disseminação dos preservativos então, não preparou o ambiente, de certo modo, para que mais tarde viesse o casamento gay. Então, certamente sim. Porque, vamos dizer, uma relação sexual com camisinha é uma masturbação mútua. Ela não tem consequências, não tem o aspecto bioquímico da coisa. Não está presente. É um ato meramente mecânico. Entendeu? Veja, quando você. O homem tem uma relação com a mulher, ele tem. Aquilo pode provocar dentro da mulher uma transformação enorme. Quer dizer, outro ser humano vai aparecer. Né? Quer dizer, é uma coisa de consequências extraordinárias. Do ponto de vista até fisiológico para ela. E de um ponto de vista social e ético para você. Então, o ato sexual é isto. Né? Se não tem isso, não é um ato sexual. Tem que estar presente um risco? Sim. Senão você vai ter 50% de risco. Bom, eu não creio que isso seja um risco. Eu tive 8 filhos e nunca me senti ameaçado por isso. Eu, por mim, teria 18, teria 80, tá entendendo? Principalmente porque os Rockefeller querem diminuir a população, então gostaria de aumentá-la. Né? Então, vamos dizer, é este o critério. Agora, quando na linguagem moderna, quando você fala hoje pecado, proibição, etc., a coisa soa de uma maneira completamente diferente. Né? Então, as pessoas realmente não estão entendendo. Não conhecendo a igreja ter gerado, ele está certíssimo, só que você está entendendo de uma maneira completamente. A cultura está absorvendo de outra maneira. E às vezes até quando os padres começam a explicar e tal, piora o negócio, tá entendendo? Dá um cafezinho. Então, você, vocês estão cometendo pecado? Fala, eu também, quem não? Né? E você não vai se livrar do pecado amanhã. Você vai ter que conviver com ele. Então, você tem que ter paciência com você e tratar você mesmo como um professor trata um discípulo. Né? Com paciência e firmeza. Quantos anos você tem para aprender isso? Nossa, você tem o resto da sua vida. Ninguém está com pressa, mas eu espero que você aprenda antes de morrer. E, vamos dizer, para muitas pessoas, vamos dizer, a busca desse tipo de alívio se torna uma coisa compulsiva. Para umas permanentemente, para outras temporariamente, isso acontece. Agora, uma coisa é você se atormentar por causa disso. Porque você, aquele negócio, agora eu me sinto sujo, etc, etc. Isso aí é, Você está entrando no jogo do demônio, meu Deus do céu. Veja, quando a Igreja Católica diz assim, a confissão tem que ser sumária, não é para você dar detalhe. Então, quer dizer, também não é para você ficar curtindo aquilo masoquisticamente. É para passar rápido em cima daquilo e dizer, eu perdi meu tempo de novo. Entendeu? Cair para a irrealidade de novo. Você tem que sair disso aí, mas o arrependimento não é como, não é você ficar se atormentando, é você acordar. Você está como hipnotizado, dormindo. Agora acordei de novo. Estou caindo no sono de novo. Esse é assim, a nossa vida é isso. Se atormentar demais também, você vai pecar. Mas claro que é pecado. Quer dizer, o arrependimento demoníaco, que chama remorso. Tá certo? É. Ele às vezes é pior do que aquilo que você fez. Então não se atormenta por causa disso, não esquenta a cabeça. Eu acho que esse negócio de sexo hoje em dia é assim, a pessoa fica tornando um bicho de sete cabeças. Porque os pecados sexuais, eles são muito visíveis, eles são fisicamente visíveis. Às vezes os outros não são, então a pessoa repara, mas não visível. Você já está caindo na ilusão. Veja, hoje em dia as pessoas desceram ao ponto que elas acham assim, que os hábitos sexuais de uma pessoa são a espinha dorsal da personalidade dela. Quando não são absolutamente. A vida sexual é mesmo um negócio periférico. É uma das coisas mais periféricas, porque ela, vamos dizer, ela está diretamente ligada à possibilidade, à continuidade da nossa existência terrestre. Nós existimos porque nossos pais, nossas mães faziam essas coisas. Veja você. Até eu. Né? Até eu nasci assim. Né? Então... uma vez eu falei isso com um cara do movimento gay. Digo, olha, o meu pai, um dia, ele decidiu depositar o seu esperma no ventre da minha mãe. Graças a isso nasci eu. Se ele tivesse feito o mesmo no orifício anal do vizinho, não teria nascido eu, mas aquilo seria depositado num cocô e sairia na privada na próxima defecada. Se você acha que esses resultados são igualmente válidos, você fala por si, mas não por mim. Eu não acho que é a mesma coisa, tá certo? Eu não acho que são, tem o mesmo valor as duas coisas. Ele também nasceu assim. É pior, o outro também nasceu assim. Talvez ele preferisse ser um cocô, tá certo? Então, vamos dizer, não é a mesma coisa, tá certo? Homossexualismo não é sexo, realmente não é, ele é uma espécie de masturbação, quer dizer, você não tem o componente bioquímico ali, tá certo? Não vai acontecer nada, você não vai engravidar o outro cidadão, tá certo? Não tem o risco de engravidar, tá certo? Então, você está pulando fora da realidade das coisas, está procurando apenas um alívio mecânico. Eu digo, bom, é fatal que você faça isso de algum modo, tá certo? Mas é um tipo de dispersão. Eu não vou condenar ninguém, não vou ficar apontando, né, por causa disso. Isso seria outro pecado, outra prova de escravidão à matéria. Tá certo? Eu sou absolutamente indiferente à vida sexual de quem quer que seja. Ele pode ser o maior viado da paróquia. Tá entendendo? Para mim, não fede nem cheira, porque ele tem os pecados dele e eu tenho os meus. Tá entendendo? Então, não é porque os pecados são diferentes que eu sou melhor que ele. Então, mas quando a coisa entra no reino, vamos dizer, da fofocagem, da intimidação, bom, isso tem um preço. Qual é o preço? Hoje você tem intimidação ao contrário. Ué. É isso. Agora, acontece que, vamos dizer, dos países islâmicos, onde homossexuais são assassinados todo dia, ninguém fala nada. Porque são aliados do movimento gay, então não pode falar. Quer dizer, você pode assassinar o viado, mas não pode chamar ele de viado. Não é incrível? Quer dizer, aí você vê a irracionalidade da coisa toda. Quer dizer, esses problemas não podem ser enfocados somente no nível terrestre e sociológico, de jeito nenhum, porque esse nível ele é irreal em si mesmo. Ele existe apenas como símbolo de outra coisa. Quer dizer, A relação sexual é o momento em que, vamos dizer, duas almas completas vão realizar mutuamente o extremo da caridade no nível mais baixo da existência. É como, vamos dizer, o divino descendo para o animal. Olha, isso é um negócio difícil, gente. Isso não acontece toda hora. Isso dá trabalho, tá entendendo? Precisa pensar um pouco. Né? Agora o sujeito acha que, né, tocando punheta, indo para o homossexualismo, vai resolver. Isso não vai resolver nada. É fazer buraco na água. Agora, fazer buraco na água é a nossa principal ocupação terrestre. Porque a existência terrestre, ela se constitui dessas coisas. Ela é um negócio perigoso. Né? Então, vamos ver. Leonardo Batista dos Santos. Tenho apenas duas perguntas, mas uma não tem nada a ver com a outra. E também não tem nada a ver com a aula. Ele pergunta qual é a origem do antissemitismo. É como a origem de qualquer outro anti-qualquer coisa. Tá certo? Você tem uma guerra entre etnias, uma guerra cultural. Então, você não gosta do seu inimigo, gosta. Agora, no caso cristão, você não pode esquecer o seguinte, que, de acordo com a profecia, os judeus têm uma função essencial a ser desempenhada no fim do mundo. Função importantíssima. Por isto mesmo, como disse o Papa Gregório, acho que Gregório VIII, é nossa obrigação proteger os judeus e assegurar que eles possam continuar vivendo com seus costumes ancestrais, seguindo lá a lei de Moisés do jeito deles. Se você não puder convertê-los, você tem que protegê-los. Não é para sacanear jamais. Então, os católicos, os cristãos, têm uma obrigação para com os judeus, têm que cumprir. Tá? Então, ou se converte agora, ele, no dia do juízo final, ele vai converter. Na véspera do juízo final, ele vai converter. E vai ter uma função essencial, e são eles que vão salvar a igreja. Então, gente, nós precisamos deles. Então, temos a obrigação de cuidar. Tá certo? Como se cuida de um avô. Porque os judeus são nossos avós. Então, é por isso que dentro da igreja sempre houve esses dois aspectos. Você sempre teve dentro da igreja como uma corrente anti-judaica e uma pró-judaica. Sempre, a vida inteira. Porque uns olham por um lado, não, eles rejeitaram Cristo, eles são contra nós, eles se aliaram com os romanos e com os muçulmanos para nos sacanear. E a outra lembra da obrigação que você tem. E as duas coisas aconteceram. Quer dizer, por um lado existe uma briga, mas por outro lado, você tem a obrigação de protegê-lo. Isso aí sempre foi. Você sempre vai encontrar dentro da igreja o que chamam os antijudaicos e os judaizantes. Sempre tem. Aqui, o Kate Richard da Silva pergunta: o advento dos estudos do simbolismo por volta do início do século XX, identificado pela Suzanne Langer em Filosofia Nova Chave, oferece possíveis saídas para transpor a confusão que temos entre a imagem do pensamento antigo e moderno? Caso sim, alguns intelectuais, muitos mencionados por vocês, já estariam pensando a partir desse ponto de superação dos graves equívocos gerados no período conturbado que você analisou? A resposta é sim, em dois casos. Quer dizer, a recuperação não só do simbolismo, da linguagem simbólica, mas da concepção da realidade como símbolo, é a primeira coisa que tem que ser feita. Fora disso, não existe religião, não existe cristianismo, não existe nada. Existe um simulacro kantiano, né? Vamos lá, segunda pergunta do Leonardo Batista dos Santos, que eu esqueci. Após começar a ler as reflexões autobiográficas de Erich Wegener, nesse livro pude perceber que o itinerário intelectual que Wegener percorreu é praticamente o mesmo que o senhor nos faz trilhar por esse curso. É isso mesmo, eu estou voando. Não, você não está voando, mas isso não é tudo. Por quê? O ponto de vista do Wegener começou com o negócio da história das ideias. E embora ele tenha superado a noção de história das ideias, ele sempre ficou dentro disso. Quer dizer, o Wegener não trata de questões metafísicas, ele pula fora de questões metafísicas. Tá certo? E Isso quer dizer que o tratamento que ele dá, por exemplo, aos fatos de ordem religiosa, evitam discutir, vamos dizer, a veracidade ou falsidade das religiões. Ele sempre pula fora disso, e eu não pulo. Quer dizer que, de certo modo, vamos dizer, tudo que o Wegener escreveu é importante e eu procurei absorver tudo. Tudo é muito, muito valioso, enormemente valioso, mas não basta. Por exemplo, existem muitas discussões se o Wegener é um filósofo cristão ou não. Eu digo, bom, pela obra do Wegener não dá para você resolver isso aí. Não dá para saber isso aí. Tá certo? Mas, do meu ponto de vista, a gente tem que decidir isso aí. Eu não, bom, eu pessoalmente não me considero um filósofo católico, mas um católico filósofo. Tá certo? O que é um filósofo católico? É um sujeito que raciocina sempre a partir da doutrina. E eu não raciocino a partir da doutrina. De jeito nenhum. Por quê? Porque eu não tenho certeza de compreender a doutrina. Eu acho que a compreensão da doutrina não deve ser o começo da coisa, mas deve ser o fim. Eu suponho que a doutrina cristã seja alguma coisa um pouco mais elevada do que a minha filosofia. Então eu faço o possível para eu chegar lá algum dia. Não para partir dela, mas para chegar a ela. Inspirado, sobretudo, em Clemente de Alexandria. Ele diz que a filosofia é o pedagogo que conduz ao Cristo. Agora, se você parte da doutrina católica e vai raciocinar a partir dela, então você é meio teólogo. Eu não quero ser teólogo, eu quero fazer outra coisa. Quer dizer, eu estou usando todo o arsenal filosófico que eu posso para ver se algo da doutrina eu entendo. E aquele pouco que eu entender, eu gostaria de transformar aquilo, vamos dizer, na minha personalidade. Eu gostaria de incorporar e ser aquilo de maneira viva. Mas é só um pedacinho que eu compreendi, é só um pedacinho que eu posso ilustrar. Então eu não estou comprometido a sempre raciocinar a partir da doutrina. Porque se eu for fazer isso, já, como é que se diz, você perde a sua liberdade de movimento. E se houver, se estiver consagrado uma interpretação errada da doutrina, não por intenção de errônea dos teólogos, mas por fatores culturais que os envolvem e que às vezes eles mesmo não percebem, daí estou eu lascado seguindo eles. Você não pode esquecer que toda esta porcaria que aconteceu com o Concílio Vaticano II foi obra de teólogo, de gente que lê a doutrina 24 horas por dia. Então eu gostaria de não ter nada a ver com isso. E também, você, se você raciocina a partir da doutrina, você é obrigado a tomar posição sobre coisas que você não está compreendendo. E isso é uma coisa que eu realmente não gosto de fazer. Ana Regina Guimarães Bolsas, uma pergunta importantíssima. O que pode ocorrer a uma pessoa num estado abaixo descrito? Por exemplo, a pessoa que tem um raciocínio intuitivo, percepção, uma velocidade de 400 por hora, mas sua capacidade motora é de apenas 100 por hora. Haverá nesse momento um gap, que desse modo gera muita ansiedade na pessoa que tem esse tipo de experiência. Bom, esse é um dos grandes problemas nesse aprendizado. Você saber coisas que você não vai poder dizer e que o seu próprio cérebro não acompanha e que você em seguida perde. Eu digo, aí você precisa da fé. A fé em que aquilo que você soube está lá, é a realidade, mesmo que você não lembre. E também você precisa da fé para você aceitar a sua condição material de bichinho impotente de acompanhar essas coisas. Quer dizer, você pode ter acesso, teve momentos em que você percebe uma outra dimensão e entende um monte de coisa e depois aquilo some. Quando some, este, vamos dizer, é o momento, não é o momento da revelação, é o momento da fé. Entendeu? Quer dizer, nós vivemos entre esses dois momentos. Então, a fé é quando você não sabe, mas sabe que aquilo existe. E a fé implica também a paciência e a submissão à sua condição temporal. A aceitação da condição temporal. Porque se Deus quisesse me fazer ver tudo isso de repente, ele faria. Se ele não faz, é porque eu não tenho envergadura para isso. E se eu não tenho envergadura para isso, para que eu preciso saber tudo? Entendeu? Então, a aceitação da sua ignorância, a aceitação, vamos dizer, da sua fraqueza, a aceitação da condição corporal, é, vamos dizer, uma forma de adaptação muito correta, quer dizer, do seu ser corporal à figura maior. É? Quer dizer, existe entre a sua identidade corporal e a sua identidade efetiva, existe uma relação de semelhança e diferença, que é a analogia. É? Por isso mesmo que eu digo, o corpo, a existência corporal, é um símbolo da outra existência. Então, como símbolo, ele tem algo dela, mas ele não é ela. Então, existe uma tensão de semelhança e diferença, e nós vivemos nessa tensão. Então, vamos dizer, o desejo do conhecimento pode se tornar uma perversão, na medida que você não aceita o esquecimento, não aceita a sua fraqueza, tá entendendo? E, portanto, você não tem fé. Daí você vira um gnóstico, porque você quer, vamos dizer, o conhecimento, que é o domínio completo da situação. Nós não podemos ter isto. É? Na maior parte dos momentos, nós temos o quê? A fé apenas. A fé é uma coisa que você sabe. É? E que pode até ser provada. Está compreendendo? Mas que escapa da sua capacidade num certo momento. Está entendendo? Então, quer dizer, durante a... Quando Pitágoras nomeou a filosofia de filosofia, é isso que ele quis dizer. Nós não seremos sábios nunca. Nós apenas amaremos a sabedoria. Né? Em certos momentos ela se abre a nós, em outros momentos nós a perdemos. Mas nós continuamos confiando nela, né? No instante em que nós a esquecemos. Agora, se você quer, vamos dizer, se a sua parte, vamos dizer, se a sua ambição de conhecimento se sobrepõe a isso, né? Então aí você vira um agnóstico mesmo. Mas existe o sábio ou isso é só uma imagem para a qual a gente está fazendo? O sábio é Jesus Cristo. É sabedoria divina. Não é humana. Cronos, isso aqui é um pseudônimo? Aqui, ele mesmo disse, pseudônimo, espero. É? Foi o Alessandro. É possível que esse canal da visão remota tenha sido ativado de maneira estabilizada naquela menina sem pupilas que passou a ver pela intercessão do Padre Pio? Muito provavelmente. Muito provavelmente foi isso que aconteceu. Marcos Maris, diante dessa ótica da verdadeira identidade do ser humano, como fica a questão do inferno? Eu digo, a palavra respondeu, inferno quer dizer inferior. Quer dizer, uma forma de existência diminuída. Só emendar com essa. Tem outra pergunta aqui. A maldade, ela é substância, ela tem substância, a maldade, ou é a ausência da substância do bem? Segundo Santo Tomás aqui, todo mal é ausência. Todo mal é uma privação. Tá certo? E à luz dessa explicação aqui, você entende que realmente é assim, porque o ser humano ele tem uma verdadeira natureza. Essa natureza é permanente, é imortal, tá certo? Transcende infinitamente o seu círculo de existência corporal. E é uma coisa que você não pode rejeitar, você não tem como rejeitar. Entendeu? Então, é por isso que a igreja diz que aqueles que vão para o inferno vão por escolha própria. O Monsenhor de Ségur, no livro que chama L'Enfer, que é um livro importantíssimo, um livro de 50 páginas, ele relata vários casos de pessoas que apareceram depois de mortas, apareceram para outras, e disseram, olha, eu estou aqui no inferno por uma sentença justa de Deus. Quer dizer, o condenado ao inferno, ele não se rebela contra a sua situação, ele a aceita. Tá certo? O que significa que essa diminuição, né, foi, de certo modo, voluntária, se mantida até o fim. Seria uma ausência de substância, mas que tem uma representação substantiva também, que seria o inferno. Sim. Aqui, quem foi que perguntou isso? Peraí. Beto Moraes. Qual é o papel e a importância da dor física para a experiência do medo? É fundamental, nós já nascemos sentindo dor física. Hã? Você vai ver um bebê? Hã? O bebê passa o tempo todo angustiado. Se ele não está com fome, ele está com sede. Se ele não está com sede, não consegue fazer cocô. É uma coisa horrorosa, pô. Quer dizer, a existência física ela é uma miséria, de algum modo. Né? Mas ela não pode ser rejeitada. Porque é uma condição que nos foi imposta por um motivo que a gente não sabe. Por que a gente não poderia ser logo direto esta criatura maravilhosa, completa? Eu não sei porquê, eu não tenho resposta para isso, mas nós temos o fato. Né? E se você rejeita o fato, você rejeitar a existência física, você está rejeitando a própria estrutura da realidade, porque é a condição real na qual você está. Então, a nossa atitude perante a existência física ela tem que ser uma relação de plena aceitação, tá certo? Mas uma aceitação de tal modo que te liberte dela. Que você não fique preso totalmente a ela. Libertar completamente só na morte. Né? Quer dizer, você tem um jogo dialético muito, muito sutil. Porque se você parte, vamos dizer, para a rejeição da existência física, bom, isso aí é o gnosticismo. O gnosticismo é uma revolta contra a existência física. E uma tentativa de obter, vamos dizer, um estado de controle cognitivo da realidade inteira em vida. Não faz sentido. Miriam Macedo, daí ela cita uma frase do Isso é o Upanishad. Há mundos assombrados pelos demônios, regiões de absoluta escuridão. Daí ela pergunta, matéria escura? Eu digo, bom, certamente isso também está lá. Quer dizer, o que ela chama de matéria escura, eu não digo que seja inteiramente a região dos demônios, tá certo? Mas, em parte, tem que ser, necessariamente. O Weber pergunta, a percepção da presença total se faz por meio dessa abertura para a alma universal, não só dela. Tá certo? Tem uma série de condições intelectuais que você tem que preencher para isso. Você tem muito estudo, muita meditação atrás, tá certo? E daí um dia você realmente se abre para isso. Mas nós não podemos permanecer abertos a isso. O nosso cérebro não aguenta. Porque você vê que o cérebro ele não é o órgão pensante, ele é o órgão do não pensar, você está entendendo? Ele é aquilo que tranca o seu pensamento, tá certo? Para permitir a continuidade da sua existência física. Se você não estiver preparado, pode se abrir para coisas ruins até, né? Claro, claro, se você não tiver ali bem afinado, sua percepção vai ser somente de demônios. Inclusive nas experiências de quase morte, tem gente que relata experiências terroríficas ali. Você está aberto para o que deve é, você não tem o controle do que vem. E como nós não temos controle, daí a importância extrema, vamos dizer, de você humildemente se adaptar a isso. Vamos ver, tem mais pergunta aqui? Não, eu acho que é só isso mesmo. Alguém me pergunta aqui. João Sérgio, esta é minha primeira aula ao vivo. Assisti a primeira aula gravada e fiquei ciente do exercício do necrológio. A esta altura do curso ainda é necessário fazer exercício e enviar ou não faz mais sentido desenvolver? Não. O exercício do necrológio você não tem que me enviar. Não é para mim, é para você mesmo. E você tem que fazer várias vezes. O necrológio é essencial para o quê? Para que você aprenda a se julgar a si mesmo. Porque, vamos dizer, aquela personalidade ideal que você quer ser, que você quer se tornar, tá certo? Ela é um indicador precioso da sua verdadeira natureza. ela representa a sua existência terrestre tal como simbolizando da maneira mais harmônica possível no plano terrestre a sua verdadeira natureza. Né? E este deve ser o critério que orienta as suas ações na vida, porque aquelas ações que você escolhe, que você acha que são certas, e se você falha, você se arrepende, perante quem você está fazendo isso? Né? Quer dizer, um grande perigo é você começar a se arrepender perante a sociedade humana, que é um bando de assassinos e ladrões, e você está se colocando então em julgamento por esta gente, é a turma do mensalão que vai te julgar, pô. Você não pode fazer uma coisa dessa. Né? Eu digo, ah, é perante Deus, mas peraí, mas como é que você imagina esse Deus? Você imagina Deus como se fosse um juiz que está lá sentado e vai julgar você? Né? Então você está julgando Deus à luz do mensalão, meu filho. Não pode fazer isso. Né? Deus, ele nos infundiu a sua própria substância. E ele disse, vós sois deuses. Né? Então, é esta alma imortal que tem que ser o seu juiz, primeiro. Né? É ela que se apresenta diante de Deus. Não é você se apresentando diante de um tribunal. E você tem que lembrar aquele famoso verso do Paulo Claudel, que Deus é aquele que em mim é mais eu do que eu mesmo. Então, pega a sua alma imortal e dentro dela tem o treco mais imortal ainda. Esse aí é Deus. Então, você deve satisfações à sua alma imortal. Como você não pode apreendê-la logo de vez, você a apreende idealmente, através da imagem da pessoa que você pretende ser. E daí você tem um critério para você se julgar assim mesmo. Daí, a opinião dos outros, olha, você não liga mais. Porque tem dentro de você uma instância mais exigente, ao mesmo tempo mais exigente e mais compreensiva para te julgar. Daí você tem um critério para você se orientar na vida. Esta imagem que você vai fazer, ela será necessariamente imperfeita e você terá que corrigi-la muitas vezes ao longo da vida. É para isso que serve o exercício do necrológico. Aquela sua postura do abandono dos ideais, ela complementa o exercício do necrológico? Sim, era uma forma. Alguém está perguntando aqui se a minha apostila, o abandono dos ideais, complementa o negócio do necrológio. Sim, aquilo foi uma versão primeira e meio tosca do exercício do necrológico. Aqui, a Graça Salgueiro pergunta. Há uns 5 anos, é uma história aqui. Há uns 5 anos, um amigo muito querido ia fazer uma cirurgia de câncer e eu estava preocupado porque ele já não era mais tão jovem. Ele me contou qual seria a data e a provável hora, e nesse dia e horário me encolhi para rezar, para que tudo corresse bem. Nisso eu adormeci, e pouco depois eu vi numa sala deitado, numa cama, dormindo tranquilamente. Apertei a sua mão como para oferecer-lhe apoio. Na semana seguinte, quando ele já estava em casa, enviei um e-mail relatando a minha experiência, e ele confirmou tudo o que eu disse, tais como a cor da sala, dos lençóis, como ele estava deitado, o que havia no quarto, até o cheiro do ambiente eu senti, foi tudo confirmado por ele nos mínimos detalhes. Então, tá aí, Graça, você, agora depois dessa, você não pode mais dizer que você é o seu corpo. Agora não tem mais jeito. Você está entendendo? Agora, quantas vezes você pode esquecer isso ou raciocinar como se isso não tivesse acontecido? Presta atenção, porque você ter a experiência é só o começo. Não é isso? Depois você precisa absorver essa experiência. Absorver no quê? No seu cérebro material, coitado do seu cérebro, tá entendendo? Então, na medida em que você se conscientiza da sua existência de alma imortal, imaterial, superior espaço e tempo e tal, bom, você vai orientando sua vida de outra maneira. Mas ninguém consegue ter essa consciência permanentemente, mesmo que você medite o tempo todo. Né? Mesmo aquele pessoal que estava lá com o Hugo de São Vítor, ele também tinha que ficar todo dia lembrando aquilo. Entendeu? Quer dizer, daí é o sentido, vamos dizer, da leitura, da meditação, etc, etc. Sim, o exercício que eu passei com o texto do Lavelle, tá certo? Em que ele fala dos momentos em que a sua vida parece se coerir, quer dizer, tudo começa a fazer sentido. Tá bom, no dia seguinte você pode esquecer isso aí e continuar agindo por outros critérios. Mas é importante, como diz ele, recuperar. Recuperar até que você se identifique mesmo, vamos dizer, com a sua figura ideal, que por sua vez representa a sua alma imortal. Quer dizer que todo o nosso conhecimento que nós obtemos no mundo terrestre é muito indireto, é muito longínquo e se perde fácil. É. Então, quando se perde, bom, tudo aquilo que foi revelado às gerações passadas, de tudo aquilo que foi revelado às gerações passadas, uma parte se incorporou em doutrinas e normas da religião. Mas o que, é que nós temos que fazer com essa doutrina? Seguir a risca? Temos que entender e revivificar aquilo para que possamos seguir com o verdadeiro coração e não como se fosse uma camisa de força. Porque senão aquilo mesmo se torna mais um motivo de alienação. Quer dizer, o negócio não é assim, seguir materialmente pelo lado externo. Não, é meditar, meditar, meditar, meditar, pensar, pensar, pensar, pensar, pensar. Está entendendo? Quando você lê a Bíblia, lê 500 vezes o que isso quer dizer, o que isso quer dizer. Tá, né? Deus não está dizendo que você entenda tudo, e que você saiba tudo, e nem que você faça tudo perfeitinho. É, lembra que no Antigo Testamento, várias pessoas foram consideradas perfeitas por Deus, não obstante todos os pecados que elas tinham feito. Davi e Salomão são os mais óbvios, a própria Abraão. Agora, o que eles faziam? Eles pensavam nisso o tempo todo. Eles queriam saber, né? Queriam saber para poder ser, mesmo sabendo que iam falhar mil vezes. Porque eles sabiam que mais dia menos dia iam morrer, né? E daí aquela coisa toda ia se abrir para eles. Eles não estavam a fim de levar um susto naquela hora, entendeu? Quer dizer, preparar-se para a morte. É isso que eles estavam fazendo. E isso que é importante fazer agora. Veja, o seguir à risca leis e normas externas, às vezes é bom, para algumas pessoas. Veja, também isso é ambíguo no ser humano. Às vezes um negócio disciplinar, muito duro, pode ajudar uma pessoa a subir e pode levar outra para baixo. Não é garantido nem uma coisa nem a outra. Tá certo? Então, aí o que diz o Cristo, só uma coisa é necessária, né? Você está indo na direção do eterno, sempre. Por mais que você erre. Né? Então, agora, quando tiramos essa dimensão e queremos ainda resolver as coisas e queremos até viver moralmente, eu digo, bom, aí nós estamos lascados mesmo. Porque você começa por apagar a realidade e apagar 95% da realidade, não? E querer fazer tudo certinho. Fala, não dá. A primeira coisa é aceitar a realidade, não só a realidade desta vida, a vida corporal, mas a realidade do conjunto. Portanto, vamos dizer, essa abertura para o eterno é absolutamente necessária. Essa é a primeira coisa, é amar a Deus sobre todas as coisas. O que é amar a Deus sobre todas as coisas? Em primeiro lugar, é desejá-lo, é? Não é isso? Agora, onde você vai conhecer Deus? Está dentro de você. Fala, mas não dentro no sentido corporal, meu Deus do céu. Não no sentido espacial, hã? Dentro, no sentido de que Deus é a sua substância, a substância da sua alma eterna. Essa alma eterna não tem outra substância que não ele. Ele é a nossa identidade. Está entendendo? Então, quer dizer, a ascensão é assim, do corporal para a alma imortal. E da alma imortal, assim, aí para Deus. Né? Bom, eu acho que por hoje é isso aí. Eu não sei, porque existe essa, eu li naquela edição das Great Books em inglês, me parece uma boa tradução. Eu não tem uma outra que está em português com a editora das Américas antiga, eu nunca li. Eu posso averiguar isso aí, posso tentar averiguar se tem alguma edição que será muito boa. Mas todas as traduções ali do Great Book geralmente são boas. Explicando a minha pergunta sobre o Freud, se nessa tensão entre prazer e medo, o Freud, quando pensou no id e super-ego, se ele estava indo mais ou menos nessa direção? É. Quando ele fala, vamos dizer, do princípio de prazer, do princípio da realidade, né? Eu acho que começou errado, porque não existe princípio do prazer, né? O que existe é a realidade é medo e angústia, né? O prazer é apenas um alívio. Não existe um prazer substantivo. Seu prazer é um estado que você experimenta quando você fez alguma coisa e ela deu certo. Inclusive as relações sexuais, né? Agora, você conhece alguma relação sexual que a gente não tenha medo de falhar? Porque se na hora que ele vai buscar o alívio, ele já entra ali angustiado, né? E daí quando a coisa deu certo, ele acha ótimo, né? Não é isso? Então, agora, quanto ao id e superego... Bom, algo da estrutura da realidade ele viu. Não é? Quer dizer, que existem elementos que são, por assim dizer, ctônicos, né? Que vêm de baixo. Certo? E tem uma outra exigência que vem por cima, mas ele não pode esquecer que essas duas são materiais. É, e essas duas vêm da natureza física, outra vem da sociedade humana. Portanto, você está totalmente fora do mundo da espiritualidade. Eu acho que se você não tem a visão da alma imortal, você está condenado a ficar aí entre o id e o, né, um id que te exige certas coisas e um ego que te proíbe essas mesmas coisas. Mas isso aí são problemas freudianos. E eu acho que só tem um determinado tipo de pessoa que tem problemas freudianos. Mas são pessoas que já se fecharam, né, no mundo material e cultural, e não tem mais nada para eles. Então, toda a obra do Freud, vamos dizer, é uma especulação em torno de fatores meramente terrestres. Não acredito que ele jamais pudesse ter ido além disso. O que não quer dizer que essas coisas que ele diz não existem, existem. Para certas pessoas, a vida é isso. É uma briga entre o id e o superego, e o ego tentando se arrumar ali no meio. Agora, quando você imagina um sujeito cristão, mas é cuja estrutura de vida seja a do Freud, id, ego e superego, é horrível. E daí o superego dele vem, o superego é até toda a igreja católica, é os dogmas, etc. E está lascado, daí ele se revolta contra isso, naturalmente. Se revolta, daí ele entra para o movimento gay. Você vê, da onde o movimento gay, o sonho dele é criar sua própria inquisição. É ele criar um superego eclesiástico, né, mais opressivo ainda do que o da inquisição. O que significa que eles estão inteiramente presos dentro disso. Porque eu pergunto assim, por que você não pode se conformar em ser um pecador como todo mundo, como eu, por exemplo? Por que eles querem ser algo mais? É? Quer dizer, eles querem eles ter autoridade de determinar o bem e o mal. Agora, o que ninguém vai me dizer é o seguinte, é que o homossexualismo é antinatural ou que é doente. Não é nem antinatural, nem doente. Ele é inteiramente natural. Né? A prova é de que ele existe em toda a natureza, as espécies animais todas o fazem. Então, vamos dizer, é uma busca de alívio de uma tensão física que qualquer cachorro tem. Tá certo? Agora, o que ele é inadequado à estrutura humana, à natureza humana, não à natureza terrestre. Como a ciência médica desconhece a verdadeira estrutura humana, então ela não tem autoridade nenhuma para dizer que o negócio é doente. E, aliás, a alegação de que é uma doença veio no século XIX, até com a finalidade de justificar a conduta. Você está entendendo? Quer dizer, deixou de ser um pecado para ser apenas uma doença. Não é isso? Agora, por ser, a coisa se transforma, vamos dizer, no bicho de sete cabeças, por ser um pecado que atrai um castigo social frequentemente desproporcional. Né? O horror que várias sociedades tiveram ao homossexualismo, eu acho desproporcional. Porque, na verdade, assim, é um pecado como qualquer outro. Agora, que houvesse aprovação social, eu li recentemente o livro do Randy Engel, eu acho o melhor estudo que tem sobre isso, que chama The Rite of Sodomy, o Rito da Sodomia, um livro de 1000 páginas. Ele mostra ali que nunca houve nenhuma sociedade que aprovasse integralmente o homossexualismo. Nunca nenhuma. Inclusive entre os famosos gregos de Atenas. Né? Era uma coisa, vamos dizer, tolerada em certas circunstâncias muito específicas, mas jamais recomendada e jamais louvada. Né? E em muitas circunstâncias era ilegal. Então você não tem nenhuma. Digo, bom, isso aí é uma coisa que acompanha, se acompanha todas as sociedades humanas, tá certo? Então, evidentemente, é um fator terrestre permanente. Né? Quer dizer, a ordem social, ela se irrita com aquela conduta desviante. Eu digo, bom, mas aí é uma coisa material brigando com outra coisa material. Nesse daí a coisa vira um fetiche, evidentemente. E eu acho muito, muito perigoso você... criar um terror pânico em torno de certos pecados específicos. Bom, então acho que o negócio é esse. Está tudo bem, por hoje é só. Até a semana que vem, muito obrigado.